Ah, eu tô susto, tô tranquilo. Tá tô, certo. São dois jogos, pô. Então, a ponta vamos, direita lá, tô chegado, deixa não dá nada a ver. Tá nem aí com, não tá nem aí. Não tá nem aí com a inflação. Com o peixe. Por merecimento. Tá aí, Ben. E aí, mano? Beleza? Tudo bem? Preparando aí, tudo, as comemorações. Tá vamos que tudo. Vamos. Hã? Aquele jeito, né, Ben? Vamos lá, gesticando a faixa. Mano, é verdade que já na sala lá de troféu do Corinthians já tá reservado o lugarzinho? É lógico, velho. Já tiraram o pole da estante onde vai ficar o novo troféu. Ah, é? Que momento, louco, hein? Né? Mas, ô, mano... Mas vamos lá, Ben. Tá... Fala aí. Começa aí a... Parece que o próximo vai renovar. Tá testando? Tô percebendo. Eu não tava me ouvindo. Parece que o próximo vai ter um contato renovado é o Renato Augusto, né? Então, Ben, o negócio do Renato Crack, Augusto, aí, a diretoria do Corinthians aí tá oferecendo um contrato pra ele Crack. Até 2019. É uma ampliação do vínculo. Ele tem um contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, mas o Bayer Leverkusen, ele também tem uma participação no jogador. Se eu não me engano, acho que o Bayer Leverkusen tem a metade do valor do passe. Ou seja, para que o Corinthians possa renovar esse vínculo e estender o vínculo com o Renato Augusto, o Bayer Leverkusen vai ter que receber uma compensação financeira por isso. O Corinthians, ele tinha, se eu não me engano, na época, comprado o Renato Augusto aí por 3 milhões de euros. Se quisesse ficar em definitivo, também tem uma cláusula ali que prestigia o Corinthians. Não sei se o valor do passe está estipulado em alguma quantia. Isso aí, eu não sei te informar. Mas, possivelmente, o Corinthians, ele vai tentar ampliar esse vínculo aí, não para preservar o Renato Augusto até 2019. Isso não vai acontecer. Mas, talvez, para blindar o jogador aí numa possível venda, o Corinthians receber uma remuneração maior. Mas tem que fazer isso. Pela bola que o Renato Augusto está jogando, velho, tem que se blindar mesmo. Mano... Porque... A procura e o assédio vai ser grande. É, se não o principal, porque é muito egoísta falar que é o principal jogador do Corinthians, mas é a tua referência, camisa, o cara que ali, o armador do meio campo, é um dos melhores jogadores do Corinthians pra mim, cara. Ah. Muito bom, cara. Eu também acho, mas o Corinthians ele se destaca aí no coletivo. Verdade, né? O Corinthians ele acaba se destacando aí no coletivo e não só no individualismo. Pelo trabalho do treinador. O individualismo aí a gente deixa pra timinhos aí que dependem de um jogador ou outro, como é o caso do Barcelona, como é o caso do Bayern. O Corinthians, ele, gente, que você tá falando o Corinthians é um time homogêneo, Domênico Gato. Repita, quem são esses timinhos aí que você disse? Barcelona, velho. Barcelona depende do Messi, depende do Neymar, depende do Suárez. Você pega o Bayern também, depende de outros jogadores. O Corinthians não. O Corinthians não joga um, velho. O outro que entrar aí, vai fazer parte de um contexto favorável pra que esse jogador se destaque, tá certo? É então, duro, né? O Corinthians não depende de um ou de outro, não, velho. Aqui o time é forte como um todo. E digo mais, Bento, com relação ao Corinthians aí pra domingo, uma outra informação que não é do Corinthians, mas acaba interessando indiretamente a torcida do Corinthians, é que o Sheik pode ser que ele não jogue domingo. Ele vai ser julgado quinta-feira aí, mais conhecido como amanhã. São Paulo, domingão, pô. Possivelmente Sheik pode vir pra São Paulo só pra curtir uma balada. Porque amanhã ele vai ser julgado pelo STJD pelas ofensas que ele fez contra o árbitro na Copa do Brasil. Lembra que ele pegou e falou, isso aqui é uma vergonha, esse cara é uma vergonha. Curiosamente, o árbitro que o Sheik ofendeu na Copa do Brasil, lembra, Benjamin? Aquela ofensa lá quando ele saiu no intervalo. Falamos, Sombra. Ele falou, esse cara é uma merda, esse cara é uma vergonha. No jogo do Flamengo na Copa do Brasil. Não foi o Jailson? No caminhão. Então, curiosamente, o árbitro que o Sheik ofendeu vai ser o árbitro que vai apitar Corinthians e Flamengo domingo. E o Sheik vai ser julgado amanhã por essas ofensas que ele fez ao árbitro. Pô, mas e o Wallace. Pô, mas o árbitro que tungou o Vasco contra a Chapecoense... Tungou! Apitou o Vasco e Chapecoense no primeiro turno também? É tudo muito confuso. Então é isso. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Acer Construindo com Valor. Também de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Santos? Let's go! Vamos lá, RG. E aí, seu Bento? Beleza? Tranquilo? Nossa, tranquilo. Vamos lá, vou passar aqui a escalação do peixe, então. Tá na geladeira, RG? Pouquinho de sono. Como hoje assim? Já tem escalação, não vai fazer nem segredo, não vai segurar. Não precisa, Não, nem precisa. A gente não fazemos isso, a gente... Tá na geladeira, RG? Já? Acordei cedo hoje pra ir providenciar salaminho, queijinho. E o Santos combinou, viu, RG? Escanteio, tocar pro lado pra ajudar o São Paulo. Não vai ser bola na área. Isso. Não pode cruzar na área, Zaidão? Gol só de toque de bola. Ah, isso aí é por fora. Que vergonha, só toque de bola, né? Isso aí é gol de cabeça. Não é igual os porquinhos que só faz isso. Isso aí é por sua conta. Olha o respeito aí, ô trouxa. A falar de nós, você tem que ter respeito. Manda, seu Bento. Vamos lá, vai com o Vanderlei. Obrigado aí. Vanderlei, bom. Olha, tô pra ver jornalista mais tendência. Aí, não vale chute forte, porque o Rogério é velho. O que que é, Zaidão? Não vale chute forte, porque o Rogério é velho. Não vale bica? Só toquinho no cara. Ó, Zaidão, presta atenção na escalação, Zaidão. Daniel Guedes, lateral direito. Regular. Dave Braz. Regular. Maior vendedor de camisa. É verdade. É, Gustavo Henrique. Bom. É, Zeca. Bom. Tudo bem. Thiago Maia. Bom. Peraí. Quem é o lateral esquerdo? Zeca. E na zaga, Rindo Cruz. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Marquinhos Gabriel. Bom. Lucas Lima. Muito bom. Gabriel. Bom. E Ricardo Oliveira. Muito bom. Isso aí, hoje. E o Messinho, galera? Aí, espero que o Peixe faça um bom jogo, leve um bom resultado, porque o primeiro jogo é importantíssimo. O que, na pior das hipóteses, é um bom resultado? Na pior das hipóteses, é um bom resultado pro Santos hoje. A pior das hipóteses, perder de pelo mínimo, vai. 2-1 é bom resultado. 2-1 é melhor. Se perder com gol é bom. É. Agora, se perder de 1-0, aí esse seria o pior do. 2-0 o Santos é ruim, viu? Acho que é perigoso. 2-0, tanto se o São Paulo fizer 2-0, também acho que é complicado. É possível reverter, sim. É, porque 2-0, porque é diferente, né? Mata-mata, 2-0. Se o São Paulo faz um na Vila, implica o Santos tem que fazer 4, então, né? Aí o time lá tem que jogar pra fazer 3 e não pode tomar nenhum. Essa é a pequena diferença. A Portuguesa passou isso no sábado. Tomou 1-0 lá e aqui complicou, cara. É isso aí. É isso. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, mas antes eu vou falar da HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir. Aí, rapaz, você tá tranquilão lá, tá ouvindo o rádio, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu. Tava tão bom o seu dia, mas você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. É, famoso. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. É moleza, rapaz. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Ah, o tricolor, Sombra. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Pá! Mais ou menos aqui. Fala aí. Escalação. É, diga aí, mais ou menos a escalação. É, vamos lá. Mais ou menos a escalação, mais ou menos. Tem que entrar com 11, mais ou menos. Não, mas vamos lá. Rogério Ceni, né? É, o Bruno. Bom. Lucão. Bruno. É, razoável. Lucão. Razoável. É, Luiz Eduardo. Razoável. Matheus Reis. Promessa ainda. Promessa. Rodrigo Bom Caio. Bom. Thiago Mendes. Bom. Nossa, hoje é. Michel Bastos. Hoje é dia de ter jogador meia-boca aqui no programa, velho. Aí o ataque. É. Luiz Fabiano. Já foi melhor, mas bom, vai. E Careca. Quem? Careca? Camelo. Você tá louco? Camelo. Claro. Quem diria? Nesse time do São Paulo de hoje, é o Careca é banco, futuro. Meu amigo. Ia brigar muito por volta. Pode ser De Volta pro Futuro. A gente foi buscar ele lá no De Volta pro Futuro. Hoje tá chegando. Hoje é o dia do De Volta pro Futuro que o McFly volta. Aliás, já viaja, voltou. Né? Já voltou. Já voltou. Já voltou. O reloginho lá marca 4h29. Isto não existe. Então, ele Martin McFly está entre nós. Mas aí, então, o meio de campo, Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Ganso. Deve ser Michel Bastos. Pato e Luiz Fabiano. É o que tem de melhor no São Paulo, né? É o que, em tese, há de melhor no tricolor, né? Queria ter aquele livrinho lá. Lembra aquele livrinho do De Volta ao Futuro? Que ele sabia todos os resultados, né? Ah, sim. Aí se eu soubesse quanto que ia ser, eu já ia dormir, velho. Como que nem um louco. É lógico. Ué. Ia dormir. É verdade. A não ser que se me ganhasse, queria ver. Se você já sabe quanto vai apostar, ser, Domênico. Hã? Se apostar? Ora se apostar, velho. Ia ganhar tudo, né? Porra. Sabe isso, Sombra. Olha, isso só mostra e só comprova quando eu falo que você é um cara totalmente sem caráter. Primeiro que eu não te perguntei nada. Quando eu falo que o cara primeiro é desonesto. Primeiro que eu não lhe chamei na conversa. Porque se ele tivesse acesso ao futuro, mas eu não te condeno. Ele não deveria usar isso. Mas isso mostra que ele é. Mas eu não te chamei na conversa. Tô falando com o Mota e com o seu Bento. É isso, certo? Aí, com nós dois. Não falei com. Eu falei com o cidadão que tá na ponta, que eu não quero falar o nome. Eu falei com vocês. Sim. O São Paulo lançou aí, aos 45 do segundo tempo, um candidato à eleição pela oposição. É um empresário conhecido pelo nome de Newton Luiz Ferreira, 57 anos, não é uma pessoa das mais conhecidas, não é do rol dos antigos cardeais, né? É um conselheiro novo no São Paulo Futebol Clube. Tem um ano e meio, né? Tem um ano e meio, ou seja, não é vitalício. Se é um ano e meio de conselho, então não acho que não é vitalício, não. Acho que não é, vitalício. Bom, e diz que não quer apoio de ex-aliados do Carlos Miguel Aydar. Parabéns, porque esse cara é aliado do Carlos Miguel Aydar, é o tipo de apoio que eu também não quero. Ponto a favor. O casal, né? Do casal da Rei. Ponto, ele apoia para os mulheres. Deve ser, deve ser. Que olha que bonitinho. Ponto para as mulheres. Calma, Silvio, calma. Olha, que se for pra vencer, que... Que porra, vença o melhor. Que, não é questão que vença o melhor. Que vem, hoje em dia que ele fala que vençam os honestos. Ah, né? Meu Deus. Que vençam os honestos. Honestidade virou... São Paulo. Hoje em dia, em termos de São Paulo, a gente já não fala mais que vença o melhor, né, Benja? Não. Agora, em termos... quando ele vai, aliás, que a gente fala em vença os honestos, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que, inclusive, o Leco, ele está no rol dos honestos. Gostaria de dizer isso. O Leco, ele está no rol dos honestos. Entendeu? Só acho que o Leco, ele devia ter caído fora dessa trupe aí do Juvenal faz tempo. Só penso isso. Que ele deveria ter caído fora faz tempo. Foi tripudiado pelo Juvenal, foi esnobado pelo Juvenal. Deve ter saído fora faz tempo. Tal. Bom. Só o Palmeiras agora. A nós. Vai, ó. Ah, mas do jogo de hoje? Ah, ou o São Paulo mete no mínimo 2 sem tomar gol. Ou se não. Um abraço. É que eu sei, cara, futebol pode tudo, mas é claro que o Santos nessa aí, a meu ver, é favorito. Tem um jogador aqui, ex-jogador aqui, vai falar daqui a pouco, que é muito importante na história do São Paulo Futebol Clube, importante na história do futebol brasileiro, já tá aqui. Ele, melhor do que ninguém pra falar sobre isso aí, mas na minha opinião, o Santos é favorito. Favorito na competição, não que seja no jogo de hoje. No jogo de hoje, acho que não é favorito, mas é, acho que no mata-mata. No mata-mata, eu acho que o Santos já falou. E quem trouxe fui eu. O diretor de futebol que foi buscar fui eu também. Ah, vocês devem a mim muita coisa. Fui eu que trouxe. Você fundou São Paulo, afundou. Fundei. E que a sua camisa, e que a sua camisa seja o retrato do resultado do meu time hoje. Olha lá, tem um valeu, dois ali. Obrigado pela camisa. Tem um dois do lado. Obrigado pela homenagem. Aí, Sombra, sua camisa. Oh, mas que camisa, vem pra cá. Mole, hein, mano? Hein? Cara, como assim, mano? Os caras que torcem pro clube confiam, o Domênico Gato. É. Não, eu confio. Imagina, por exemplo, os jogadores de São Paulo estão indo agora pro Morumbi. Imagina o Rogério Ceni vindo agora, o Sombra e o Mota. Com esse apocalipse. Não fala talvez. Meu nome, eu não falei você nada. Você mesmo falou ontem aqui que o Santos era favorito. Não. Você falou que não acreditava na classificação do Flamengo. Eu contestei que o Benja falou que era zebra. Eu falei assim, favorito é uma coisa. Agora, ser zebra, que o São Paulo pode ganhar... Mas o Sombra é favorito. Mas você disse ontem também que o Santos era favorito pro jogo. Mas o Santos é favorito. Mas tá jogando futebol melhor. Imagina, por exemplo, o Rogério Ceni falar isso. Imagina o Rogério Ceni agora indo pro Morumbi, RG. Você pode afirmar o favoritismo, né? Imagina o Luiz Fabiano indo pro Morumbi. Mas você tem que usar o microfone pra falar o que o ouvinte quer ouvir ou o que você tem realmente a dizer? Ouvir não. Se o cara quer São Paulino, torcedor que vive da paixão. Não acredita no próprio clube. Por que o jogador precisa acreditar? Jogador joga, o torcedor torce. Tem que fazer uma mediazinha. Esse só o Luiz Fabiano, eu faço gol e não comemoro. O Luiz Fabiano ganha muito bem pra fazer gol. Aliás, pra fazer gol tá difícil até. Primeiro ontem, RG, em cima daquela discussão que teve aqui no programa, eu postei aqui no Twitter, que a maioria de tricolores fala assim... São Paulo passando pelo Santos, normal, zebra ou zebraça? Mas no sentido de não do jogo de hoje, porque o jogo de hoje eu acho que é igual, eu digo no todo, né? Mas uma ampla maioria, dizendo zebraça. Mas esse bombeirinho tá enchendo, mas bombeirinho você vai... Não, vamos fazer mediazinha. Depois vocês não podem chegar e começar a criticar os torcedores por eles não irem ao estádio. Qual a sua opinião do jogo hoje, amigo? O Mano tem razão. Mas é verdade, por exemplo, tem razão. O negócio é o seguinte, eu acho vocês que... Vocês não podem criticar quem não fosse hoje fora, não tiver... Olhando de fora, tá certo? Eu acho o Santos favorito. Só que o São Paulino, por exemplo, hoje, ele não tá indo pro Morumbi. O que o São Paulo vendeu de ingressos até ontem, Domênico Gato, não sei se hoje melhorou essa parcial. Mas a arquibancada é sem pau, mano. Calma, é você já vai entender, calma. Deixa eu terminar, depois aí você vai entender o que eu vou dizer. O negócio é o seguinte, o São Paulino que hoje talvez não queira ir pro Morumbi, ele tá na razão dele. Porque se os próprios torcedores de São Paulo, o Sombra e o Mota, não acreditam que o São Paulo possa avançar... É, a maioria, sim. O torcedor, ele compra essa ideia e não vai pro jogo. A única chance de São Paulo fazer um bom resultado hoje é se o Morumbi tivesse lotado, já que tecnicamente, o Santos é melhor do que o São Paulo, o torcedor poderia ganhar essa briga, Domênico Gatto, e inflamar o elenco do São Paulo. Porque eu já vi eu já vi times mais limitados. Isso é normal. Tá certo? Que a torcida empurrou e o time, mesmo limitado, dentro das suas limitações, conseguiu superar e fazer o placar. O Palmeiras, em 2012, que ganhou a Copa do Brasil, ele tinha um time muito inferior ao Grêmio. A final foi contra o Grêmio, que foi a semi, né? Depois contra o Curitiba, só cumpriu a tabela. Agora, torcida não ganha jogo. Mas você vai não acreditando. Agora, pronto, agora você tá criticando porque eu vou. Lógico. Vai, não acredita, é melhor não ir. É melhor não ir, Domênico. Pra ir lá e ficar morando no clube. Fazer média. Ó, porque ele já vai não acreditando no time. Aí o cara vai errar um passe lá, Domênico Gatto. Aí o cara fala, tá vendo? Pronto. Tá vendo? Que merda. Vai, assim é melhor você quer fazer uma média, vai. Depois de toda essa promoção que ele fez agora, essa explanação, ele só torce na boa. Quer aparecer, vai. Fala a verdade. O negócio é o seguinte: primeiro que eu não fico fazendo críticas do torcedor ir ou não ir, vai quem quer, tá certo? Então ele fica falando, não vai, pega a gravação minha aí criticando se vai ou não vai. Eu quero que se dane quem vai ou quem não vai. O cidadão criticou ontem foi esse aqui, ó. Bom, então você depois desliga o microfone, vai no banheiro e reclama com ele. Ah, pelo contrário, porque no banheiro? Eu tenho que falar no ar, tenho que falar pro ouvinte. E não fala de uma maneira generalizada. Lógico que falo. Depois vocês dois são representantes do São Paulo aqui, vocês não acreditam no time. Eu não sou representante do São Paulo, porque eu não sou pago pelo São Paulo. Mas você tá aqui fazendo o quê? Defendendo o São Paulo ou não? Eu tô aqui ancorando o programa. Então, mas defendendo o São Paulo, sou o São Paulino do programa, sou torcedor do São Paulo. Então, pois é. Mas eu não fui eleito pelo São Paulo pra defender ninguém. Mas você tá aqui como representante do São Paulo ou não? Cada um aqui tem um time? Eu sou torcedor do São Paulo. Ah, tá. Então, mas tem que fazer média? Mas não é média, mas vocês não acreditam no time. Mas o problema é nosso. Você é torcedor do São Paulo. Você está modinho. O humano tem toda a razão. Toda a razão. Você nem estava aqui. Não é, Domênico Gatto. Toda a razão. Toda a razão. Você nem estava aqui. Estava aqui para fazer melhor. Estava aqui sim. Você estava lá na Austrália. Foi passar um ano na Austrália. Você é burro. Eu estava na Austrália em 2006. Um livro que o humano assinou, eu assinaria embaixo. Aí, Domênico Gatto. Pois é. Vocês defendendo o torcedor ido pro campo, o Mota, no caso, ele, que você fica criticando aí, senhor Mota, o senhor mano, ele esse ano foi mais no campo do que você que acredita demais no Corinthians. Pelo contrário, pelo contrário. E o Domênico que apoia as palavras do mano, nem no campo vai. Pelo contrário. Mas eu já não vou. Viu, Domênico Gatto? Mas isso é uma coisa minha. Então é o seguinte. Domingo eu vou estar lá. Você vai estar lá domingo no Morumbi? Eu não vou, porra nenhuma. Ah, tá, eu vou estar na Arena. Mas eu nunca fui. Eu vou estar lá na final do Campeonato Brasileiro. Mas isso não faz ninguém mais vai ser campeão. Agora é o seguinte, o fato de eu torcer pro São Paulo. Onde tá escrito que o fato de eu torcer pro São Paulo, eu tenho que acreditar agora que o São Paulo vai eliminar o Santos. Eu vou torcer para eliminar. Agora, acontece o seguinte, eu não sou imbecil, eu não sou idiota, eu não fecho os olhos pro que acontece no meu clube, eu não sou um cara com QI abaixo de 100. Ó, o negócio é o seguinte, eu acho que o torcedor de São Paulo que acredita que o São Paulo possa passar hoje, eu não considero esse torcedor idiota. Se vocês consideram, azar é de vocês. Eu acho que é um clássico e você tem que deletar o que aconteceu até agora clássico na parte administrativa, O jogo decide-se dentro das quatro linhas, Domênico Gatto. E outro, dentro do Campeonato Brasileiro, Domênico Gatto, apaga tudo, porque Copa do Brasil é mata-mata. Não tem porra de retrospecto do Campeonato Brasileiro. Não tem porra nenhuma de retrospecto do Campeonato Brasileiro. Parabéns, mano. Eu aplaudo a cambada de modinha, Domênico Gatto. Depois você fala de Domênico Gatto, cambada de modinha. Vai mais ao estádio, depois você fala de modinha. Cambada de modinha. Vai mais ao estádio, depois você fala de modinha. Eu vou dizer um negócio. Eu recebi uma porrada. Show de hipocrisia e de demagogia. Eu recebi uma porrada de mensagem do torcedor de São Paulo. Eu não tô sendo demagogo, não. O ingresso hoje na arquibancada custa R$100. R$100 pra quem não é sócio torcedor. Mas as pessoas não são obrigadas a ser sócio torcedor. Não, ninguém é obrigado a ser. Gente, o Brasil tem quase 80 mil. O Brasil passa por sócios torcedores. O Brasil passa por uma dificuldade econômica absurda. Certo, e? R$100 hoje não é mais todo mundo que pode pagar. Ah, mas e? E que eu acho o seguinte, não dá pra exigir do torcedor que ele vá ao estádio hoje, o cara que não tem condição. Mas esse é um discurso, Benjamin, não é que você seja hipócrita, mas esse discurso é. Gente, porque se fosse final de Libertadores, o estádio ia estar cheio. Mas é sem pau. Se fosse final de Libertadores, o estádio ia estar cheio. Uma final de Libertadores é um campeonato. Seja semi. Não, uma, não é. Semi não é final. Se fosse quartas de final de Libertadores, o estádio do Morumbi hoje estaria cheio. Domênico, eu tenho certeza. Domênico, peraí, eu esperei todo mundo. Não, tudo bem. Domênico, R$100 hoje é... Eu também acho que antes que alguém me chame de hipócrita... Não, eu também acho que é. Eu vou dizer, mas ninguém falou que não é, mas não estamos discutindo isso. Não, mas é isso que eu estou discutindo. O torcedor, não estamos discutindo valores? O torcedor hoje de São Paulo não vai. Tudo bem, a fase é ruim, mas gente, não dá para pagar sem pau. O cara não consegue hoje. Eu tenho certeza do que eu vou te falar. É caro, é caro. Não, mas eu entendo tudo que vocês estão falando. São muitos fatores. Vários jogos. O dinheiro mas, hoje é o que mais pesa. Mas eu tenho certeza, Benjamin, do que eu vou te falar. Vai passar na TV 10 horas da noite. Não importa se é, se é o Palmeiras, se é o Corinthians, eles vão encher o estádio. Por causa do sócio torcedor. Que é, não importa, Benjamin. Então eu vou falar pra você que não importa nem. Torcida... Você falou que não importa, não importa. Mas a torcida do Corinthians, historicamente... Ela sempre lotou. A do Palmeiras também lota. A torcida, sim, também. Mas a do Corinthians... A do São Paulo também, se fosse Libertadores, lotaria. Por que, que não vai lotar hoje? Na minha opinião, além do... Pra mim, mais do que o momento ruim do São Paulo... Tudo bem, tem um momento ruim. Pra mim é o dinheiro. Mas é a única chance, eu tô falando com grana. Todas as... É a única chance... Tá cheio, olha aqui, fosse Libertadores, é a única chance do São Paulo ganhar um campeonato no ano, gente. Vocês estão loucos. Ô, Domênico. Tudo bem, o São Paulo tá vivendo um momento complicado, sabe, politicamente conturbado. Tudo bem, eu entendo tudo que vocês estão falando. Eu não sou louco e não sou burro de entender isso. Só que... Desculpa, é a única chance do Rogério Ceni se despedir com um título no ano. Sim. Então, meu amigo, isso tem que lotar o estádio e ajudar, porra. Ô, Domênico, na Libertadores o São Paulo teve uma boa média de público esse ano. Como e o São Paulo supervalorizou então, os preços. Então o Mano tem razão, tá, fala que o Mano tem razão. E o estádio do Morumbi estava sempre cheio na Libertadores, inclusive na fase de grupos. O torcedor reclamava, mas ia. Ou seja, o Mota prestigiou vai. A Libertadores. O Mota vai. E quanto você pagou? Você não pagou 100, você pagou 35. Eu paguei R$35. E quanto você paga de mensalidade? Não lembro. Como não lembra? Ah, tá no meu cartão, não lembro. Mas é caro? O meu plano é o segundo. É 30 conto. É, deve ser então, isso mesmo. 30 conto por mês, Domênico Gato. O cara toma duas cervejas numa balada, pagou a mensalidade só. Gente, pega a média de quanto tá ganhando o brasileiro por mês. Eu não tô sendo demagogo, são números. Eu sei, Benjamin, hoje em dia tá pesando. É melhor. Um cara hoje que ganha R$1.200, né? R$1.500 por mês. Paga estacionamento, não paga tem, comida. Ó, o cara que ganha R$1.200, R$1.500 por mês, que hoje... É uma enormidade de gênero. Quanto? Também acho. Tô falando de R$1.200 a R$1.500 por mês. Ele está ganhando bem, hein? Enfim, gente, o cara não tem como pagar nem sócio torcedor e não tem como pagar sem pau hoje. O São Paulo tem que ter 10 milhões de torcedores. Ele está falando do universo de 100 mil. Se for de carro. Se o São Paulo tiver, por exemplo, vamos supor, 10 milhões de torcedores, a gente vai falar de pessoas que frequentam o estádio, tá certo? 200 mil pessoas. O São Paulo hoje no torcedômetro tem quase 80 mil sócios torcedores. Tá certo? Tem 78 mil. Se for 77 os quebrados. Domênico Gato, o São Paulo hoje, no mínimo no Morumbi, deveria ter 40 mil pessoas. No mínimo. A metade do sócio torcedor. Pode ser que tenha. Pode ser, mas a parcial de hoje era de 15 mil. Mas é por isso que eu tô falando. Pode ser que vá. Mas é isso. Aí que tá. Eu acho que pro jogador, Domênico Gato, é frustrante o cara olhar pra arquibancada e falar: nem o meu torcedor acredita no meu time. Não, o que o torcedor do São Paulo tá descrente? Bom, tem dois aqui, eles que falam. Eu também acho que o torcedor tá descrente. Mas eu acho que o fator econômico, hoje em dia, tem um peso absurdo. Tem vários fatores. O Mano falou final de Libertadores. Final de Libertadores é diferente. Não é final. Não pega final. Não. O São Paulo na fase de grupos de Libertadores, pega a média de público do São Paulo no Morumbi. O ingresso era caro porque o torcedor reclamava e foi. Se você vivesse, era outro momento, então, mano. Então, começo do ano, se você fosse um cara... Digo mais, a galera que vai estar na arquibancada hoje não é galera que ganha 10 mil reais por mês, não. É galera que vive de salário mínimo e o cara vai estar lá. O São Paulo fez promoção para comprar os três primeiros jogos da Libertadores. Se você tivesse grana contada... Assim como tem promoção hoje para o sócio. Mano, se você tivesse uma grana contadinha, aquele dinheiro minguado, aquela coisa que não dá para fazer, não dá para escolher muita coisa. Não você como fala... peito de peru e vou pro jogo. Ah, isso é demagogo. Mas você não vai pro jogo nem agora. Ele não vai pro jogo nem agora, gente. Mas agora não vou mesmo, porque o Corinthians não joga hoje. Vamos aproveitar que ele não tá convidado aí, para de demagogia. Vocês estão levantando bola. O cara não vai no jogo nem agora. Vocês estão levantando bola. Ele não pratica nada do que ele fala. Quantos jogos faltam no Campeonato Brasileiro? Tira a metralhadora da mão do macaco. Sete. Ele não tem casa São Paulo falta jogar. Seja três. A metade. Falta sete. Não vai nesses três, mas vai hoje. É essa a minha opinião. Desculpa. Lógico. É demagogia é se falar qualquer outra coisa. É, tá hoje bom, é o campeonato que o São Paulo tem pra ganhar. O outro não dá pra ganhar. Mas vocês velho. Não praticam. O outro vocês não dá. Vocês dois. Nem você, nem o Mano pratica o que diz. Domingo eu vou estar no jogo, você vai estar tá onde? Mas não é isso, Portuga. Não, eu não você vai, Portuga. Português eu tava. Imagina. Eu quero ver seu ingresso, cadê? Imprime aí. Vou pegar amanhã na bilheteria do Parque São Jorge. Amanhã eu trago esfrego na sua cara. Só um minuto. Não trago esfrego na sua cara. Não é fácil, é fácil. É fácil acreditar com a mente dos outros. Não é porque eu não vou no estádio. Eu sou fiel torcedor. Eu tenho que falar que todo mundo não tem que ir. Sim, mas vocês não fazem isso. Não, mas é opinião. Cada um toca. Olha aqui, ó. E não existe coisa mais modinha do que chamar um torcedor de modinha quando o jeito do cara torcer, cada um torce um jeito. Então, o cara que você quer modinha. Cada um torce de um jeito. E vocês querem impor o jeito das pessoas torcerem. Não, nós não estamos impondo. Vocês não entenderam. Até agora vocês não entenderam. Não estamos impondo. Eu estou dizendo o seguinte, nós estamos com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro só aqui. Pra, só pra concluir. Mas pra ir cornetar como o Mota faz, é melhor não ir também. Não, aí, bom, eu você já foi jogo comigo. Tá louco, aí, ó, não estou falando isso. Eu não vou mais estádio por N motivos. N motivos. Mas não vou chegar aqui. E vocês podem ver. Quando o Palmeiras chegou em 2012, eu falei: tem que lotar o estádio, tem que incentivar, tem que torcer. Ué, eu não falei isso. Pega a gravação dessa porra aí. Agora vem falar que eu tô errado. Tá errado porra nenhuma. Não façam o que eu faço. Então, eu não vou por motivos meus. Eu tenho meus motivos. Deixa agora, o torcedor de São Paulo hoje, ele deveria de lotar o estádio, porque é a única chance de ser campeão. Ponto. Deixa eu fazer o papel que todos agora... O papel do político. Torcedor de São Paulo, deixa pra lá toda essa lama. Esse time é apático. Vá ao jogo. Estou com você. Aí. Acredite até o fim. Tá com a criancinha nos seus braços. Né? Vá lá. Se o Pato não voltar pra recuperar a bola, não tem problema. Até o fim do jogo, quem sabe ele acha uma bola. Vai lá. Aquilo que o São Paulo não fez nos últimos 7 anos, hoje ele vai fazer. Acredite, tricolor. Vou dizer igual você. Mas eu vou dizer. Aí o São Paulo ganha amanhã. Aí vocês têm que comemorar mesmo. Porque você agora fez o discurso que o torcedor espera. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu fiz aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Se o ingresso. Ficam felizes em ouvir. Olha, se o valor dos ingressos hoje fosse mais barato, hoje. Eu acho que a diretoria de São Paulo poderia ter feito mais barato. Mas, né? mas acontece o seguinte. Não é verdade também? Vamos falar você fala que o espetáculo custa caro, porra, velho. Mas eu não tô. Vocês não deixam eu terminar nunca. Eu deixo, claro. Aqui é o seguinte: eu vejo os dois lados. Não dá pra ter mais ingressos baratos no futebol, isso é uma coisa. Agora, no momento que tá o Brasil hoje, você tem que repensar algumas coisas. O São Paulo tem a vantagem que o estádio é dele, tá tudo pago. Ele faz o preço que ele quer. Esse discurso que o Sombra fez hoje é porque o São Paulo é um clube que está abandonado, largado e jogado às traças. Que se tem uma diretoria, uns caras lá um pouquinho inteligentes, o Rogério Ceni, a diretoria chamaria o Rogério para conclamar a torcida. Gente, o momento tá difícil, caramba. Entendeu? Nós estamos passando um momento complicado. Aí eu concordo com tudo isso vocês, mas pode falar, vamos lotar o Morumbi. Porque imagina o Rogério sem terminando um discurso. Porque eu quero sair esse ano campeão do título que é o único que eu não ganhei. Copa do Brasil. Se o Rogério Ceni vai lá, e eu aí? Duvido pra você. E você tem que fazer. Vou fazer o quê? Ah, quer dizer que se o Rogério fala e eu e o Mano falar, não. É uma porcaria. Que não. Lógico que é uma porcaria. Que apelo vocês dois têm que o torcedor de São Paulo? Não temos nenhum, mas a gente tá fazendo o que o torcedor tinha que ter. Ou o que alguém tinha que ter feito. Mas é isso que eu tô falando. Esqueça a corrupção na administração e prestigiar o Rogério Ceni. Se a diretoria de São Paulo tivesse alguém lá. É o último título que ele pode ser conquistado. O que eu acabei de falar? Mas isso, a diretoria tinha que ter feito um marketing. Falar, Rogério, chama lá. Tudo louco, viu? Agora ninguém fala nada. Ô, mas estamos com um baita de um convidado aqui. É verdade, mas calma. Fala aqui do Palmeiras rapidinho. Fala de nós. E ele concordou comigo. Quando eu falava, ele fazia a joia. Ele tá aqui do meu lado. Tudo que eu falo, ele tá falando que é legal. É legal. Palmeiras. Fala de nós, é isso. Olha aqui, ó. Olha, ô, vovó, hoje jogo difícil, isso mesmo. E rezou ontem, vó. Fez ontem a reza? Fez ontem a reza. Olha, avó. Aí, ó, a avó tá tava... Como não fez, vovó? Não deu, a avó tava no mas carro. Você não pensou lá? Tava num negocinho. Mas cara. Hoje escapa, hein? Mas o... Praticamente... Deu certo aqui, a laqueadura lá, avó? Deu. Que é isso? Não sabe. Qual que é? Laqueadura? É pra não ter mais filho, vó. E aí, ô, seu... Vai lá, vamos lá. Fala de nós, seu Palmeiras deve ir a campo hoje com o Fernando Praz, É o Lucas, o Jackson. Só lhe peço a gentileza pra falar devagar pra eu poder anotar e mandar o time atrás. Parece que o Vitor Hugo pode ser que jogue, viu? Vitor Hugo. Vitor Hugo e o José Roberto, lateral esquerdo. Era por quê, vovó? Não, é o Jackson ou o Vitor Ramos. Ah, tá. Não tem. Mas o Vitor Hugo joga. O Vitor Hugo é o melhor, vai. E deve vir o Zé Roberto. Bate no peito e fala. Obrigado, Marcelo. Marcelo deve ter me ouvido. Eu renovei. Estamos Zé Roberto à esquerda. Renovei mais um ano. Vai, e foi o Zé Roberto. Você gostou que eu renovei? Gostei. Então bate no peito e fala, eu gosto do cabelo do Zé. Não, não gosto. Eu gosto do seu futebol. O campo deve vir com o Amaral. Amaral. Andrei Giroto e o Alione. Aí tá errado se fizer isso. Amaral, Andrei Giroto e... Porque vai ficar muito duro esses dois juntos. Tem que jogar pra frente e fazer gol fora. Não, o Alione vai jogar... Mas, pera, o Alione é o meia. É. E quem aí? Aí, Dudu? Dudu, Gabriel Jesus e Barrios. Ele me ouviu. Marcelo me ouviu. Aí não pode tipo jogar sempre. Eu só tinha dúvida na volância. Como eles dizem, não sei quem disse. O Amaral, Amaral e o Escroto não podem jogar junto. Quem que a senhora colocaria, vó? O Elvídio na esquerda. Aí você põe Zé Roberto... O Alióleo com o Amaral. Porque não, fica, o Alióleo. Mas aí, vovó, o Alióleo bem... no velho Sarfield do Uruguai, ele jogava marcando também. Mas ele era terceiro volante de saída. Então, fica meio desprotegido esse time. Mas é melhor, é o que eu falei pra você. É porque nós temos dois cabeças de bagre ali. De 3-2 fazendo dois gols do que empatar 0-0. Não, Domênico, sabe o que ela diz? Ela diz assim: um triângulo no meio-campo. Sim, assim, é Amaral centralizado, pela esquerda Zé Roberto e pela direita Alione, fechando. Isso. É três. É isso aqui, é um tripé de meio-campo. Pode ser também, é um. A vovó não tá errada, eu acho. Eu acho que é isso. Sinceramente. Cara, obrigado, viu? Ninguém disse que a vovó tá errada. Nós. É um outro estilo de formação. É uma outra visão de futebol, né? É se proteger depende, um pouco mais. Tem que ver a visão que agrada aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não agrado a todos. Você tem que pensar naquilo que as pessoas querem ouvir, não naquilo que você pensa. Do rapaz que vem... Não, você pode falar o que você pensa, mas no dia do jogo você tem que tentar cativar o torcedor. Fale aquilo que você pensa, mas no dia do jogo minta. A pátria chuteira. Minta não. Outras chuteiras. Eu gostaria de dizer somente uma frase. Domênico Gato, analise essa frase. Eu analiso. Domênico, vai. Enquanto houver 1% de esperança, tenha 99% de fé. Tá certo? Enquanto houver 1% de esperança, tenha 99% de fé. A galinha tá de folga hoje. Isso porque o Atlético Mineiro, quando apanhou, não vai fazer nada hoje. O Atlético Mineiro perdeu de 2-0 do Corinthians. Tomou 1-0. E os caras com a plaquinha. Mas eu acredito. Galo, eu acredito. E aí meteram 4 no Corinthians. É nóis que é Atlético. Então, enquanto houver 1% de chance... É igual o nosso amor. A Domênica não queria 99%. Dar. Eu insisti e hoje ela é minha namorada. Sombra, tem um ouvinte aqui, o Rod Beife. O meu nome, do homem? Rod Beife, ele diz aqui. O centroavante que está aí hoje... É o mais técnico que eu vi jogar. Obrigado. Junto com o Van Basten. Valeu, viu? E sem dúvida, e nós vamos fazer uma apresentação muito especial. É, nós vamos fazer uma apresentação muito especial desse nosso convidado hoje. Abrindo... Só pra concluir, ele falou que ele é palmeirense e tínhamos o grande Evair, hein? É. Nós vamos apresentar agora esse nosso convidado, Benjamin. Nós vamos apresentar agora esse convidado do Estádio 97. Vamos fazer mais um suspense. Eu sou corintiano e eu, particularmente, posso falar. Eu odeio ele. Não, você não pode odiar. Ué, eu tento. Você torceu pra ele na seleção? Não, mas eu torci. Não. Mas eu tirava 90 minutos do meu ódio em relação a ele, torcia e meu ódio voltava. Narigudo. E olha, hoje o Narigudo ainda vai dar. Olha, hoje o Narigudo ainda vai dar uma de narrador. Vocês aguardem, vai ser sensacional. Eu, amigo? É você, sim senhor. Vou te botar numa hoje, meu amigo. Então, vai se ferrar. Mas fala da BV Financeira. Se isso for coisa do bar da produção, vai ver o que acontece com ele na hora de ir embora. Mas fala da BV Financeira. Na sequência, eu vou colocar um momento muito especial aqui e vocês vão saber quem é o nosso convidado. E é isso, se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Ô, Júnior Aguiar, o homem que só anda de caminhão em São Paulo, vai lá, liga na BV. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa, e para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV, é só ligar 3.3 7888, 3.3 7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Quem tá aí, Zumbinha? Olha, o nosso convidado hoje vai ser apresentado de uma maneira extremamente feliz por uma pessoa fantástica da narração. Ouçam. Pela esquerda, o time do São Paulo vai tomando posição com o Nelsinho para a cobrança do arremesso lateral com 0-0 no placar. Fluminense São Paulo, empate é do Flu. Tomando posição pelo setor esquerdo, Nelsinho. Afastado o lateral esquerdo, cobra na ponta para a Careca. Recolheu, pintou por dentro, tentou dar de grada para o gol. Careca! Um gol aflito, um gol bendito, eu repito! Careca, o nome dele! Um gol aflito de Careca, quase ganhando! Esperava o cruzamento, e acho que toda a zaga do Fluminense também estava difícil! A torcida estava fazendo o que não dava, foi só o Careca para a ponta, foi na ponta esquerda, limpou o zagueirão! Bateu forte pra boca do gol. Na boca da botija. O gol tá batido no Morumbi. O gol tá fraco no centroavante Careca. É, meus amigos, hoje o convidado é nada mais, nada menos do que Careca. Palmas seja pro bem-vindo. Careca. Boa, boa. Um pouco assustado, né, Careca? Mas tudo bem, né? Bastante assustado aí, né? Mas dizer que após o jogo, né? Após esse gol, né? Principalmente dando a condição, né? De andar nesse campeonato, eu disse que era um gol espírita, né? Mas vendo bem, ainda hoje que eu tô já vovô, já com 55, mas foi um golaço. Porque da forma que eu armei, o que o Nelsinho bateu pra mim, eu já armei com a perna, com a coxa, né? Já girando em cima da perna esquerda. E batendo foi o mais bonito que você fez, cara? Ah, acho que um deles, né? Eu fiz gol no Morumbi aí contra a minha ferrinha também, lá de Araguaia, gol de bicicleta, quase fora da começou área. Lá, né? Na Ferroviária. Não, na verdade eu comecei no Guarani. Eu só joguei amador, não cheguei a jogar na Ferroviária, mas tem gols bonitos, tem gol contra o América também que nós fizemos, né? A semifinal, nós jogamos aqui e depois decidimos lá no Maracanã, que foi um gol, o terceiro gol foi espetacular também. Mas coincidência, aquele gol do Guarani na final foi demais. Coincidência, né? Viu, Sombra? Porque eu tava conversando com o Careca fora do ar e eu tenho esse gol do Careca na memória, tava falando com o Careca desse gol, não sabia quem tá na ação. Pô, aquele gol foi antológico, cara. Apesar que o Careca, né? Golaço. É fácil falar, cara, porque o cara que você jogou de bola é sacanagem. E que na verdade o Fluminense também tinha uma equipe espetacular. Muito, né? Boa. E principalmente na parte defensiva, né? Claro que tinha o Assis, né? O Washington na frente, que era, né? Mas era um baita casal 20, né? Casal 20. Mas o time deles era muito bem montado, sabia muito se defender e sair e armar nos contra-ataques. O jogo estava difícil. É quando você faz o terceiro, né? No 3-0, você faz o quarto gol, é tudo mais fácil. Mas estava uma briga danada, estava difícil, uma dificuldade, os caras batendo. E eu tive essa oportunidade e achei, né? Eu fui buscar, né? Dificilmente o centroavante vai sair para receber uma cobrança de lateral. Você foi, né? Eu fui ali, eu acreditei, falei, pô, eu tenho que tentar. E eu nunca fiquei parado, nunca fiquei ali, tipo aquela estátua. E fui buscar e graças a Deus fui muito feliz. Ô, Careca, eu considero você como um dos maiores atacantes que eu vi jogar na vida. Mas você jogou com um cara que entra como um dos maiores gênios que eu vi jogar na vida. E esse cara só enche sua bola publicamente até hoje. Fala pra mim, você vai falar muito de São Paulo, é só rapidinho. Como é que foi jogar ao lado do Maradona, cara? Então, é aquilo que eu falo, que as coisas da minha vida não aconteceram nada por acaso. Foi tudo assim, realmente eu fui buscar. Fui buscar o meu objetivo. A minha história é de Araraquara, de moleque de rua, jogava as peladas todas e vinha suja. Às vezes, né, enforcava algumas aulas para jogar a pelada. Meu pai é do Guarujá, nasceu no Guarujá e foi criado no orfanato e foi buscar o sonho dele também. Foi para Bauru com uma família que adotou ele, foi jogar no Baque com o pai do Pelé, né, com o Dondim. E a minha história ali começou. Eu não sabia, essa parte eu não sabia. Começou tudo ali. Aí eu fui, o objetivo meu era realmente jogar profissionalmente ou chegar numa seleção. E nesse período do São Paulo, tive várias outras oportunidades que eram melhores em termos assim financeiramente, mas era um sonho jogar ao lado do Maradona. E eu me preparei e fui para esse desafio e hoje eu fico muito feliz de ter o reconhecimento dele. Eu acho do mundo todo, né? Principalmente na Itália. Eu chego, devo estar viajando agora em dezembro, devo ficar lá 15 dias. em Nápoles. É ídolo lá, né, cara? Aí ali pra mim sair a pé é difícil, difícil. Cara. A gente tem que sair, se programar, legal, de carro, o pessoal vir buscar, senão você não anda. Mas o cara, ele que então, pediu tua contratação, né? Então, na verdade, o lance. Que ele foi, tava precisando de alguém lá na frente. Que começou o lance foi em 86, né? Nós tivemos em Paris recebendo a premiação, quando ele foi, né? A sensação de 86, eu fui o vice-artilheiro. E a chuteira de prata, onde eu fui receber, e aí nós tivemos uma conversa, né? Sentamos na mesma mesa, tomamos um vinho, tomamos uma água. Como é que ele é assim? Bacana? Muito gente boa, muito simples, é muito boa. Tanto é que nós somos amigos até hoje, a gente se dá super bem com a família. Ele já está, acho que no segundo, terceiro casamento, mas a ex-esposa dele, a Cláudia, é muito amiga da minha esposa, os filhos, as duas filhas, né? A mesma idade das minhas. Então a gente tem uma amizade, um carinho muito grande. Então esse sonho, esse objetivo eu fui buscar. Foi isso, porque acho ele que te convidou para jogar no Napoli? Então ele fez esse convite e tal, mas aí deu uma esfriada, nós voltamos para São Paulo novamente, continuou, né, o Campeonato Brasileiro, onde depois consagramos campeões em cima do Guarani. E aí teve essa oportunidade, que na verdade quem me indicou para ir para a Itália foi o Júnior, o Capacete, que estava em Turim, no Torino. E quem era o diretor lá era o Luciano Modi. Né, que depois, no final, ele teve envolvido com um monte de coisas, aí, enfim, infelizmente. Mas, durante o campeonato, ele teve um convite de ir para o Napoli, e eu já tinha dado assim, uma palavra, né, não tinha assinado nada, e ele disse que era para me esperar, porque talvez tinha alguma coisa mais interessante para mim. Aí, quando ele falou no Napoli, né, a possibilidade, eu falei, pô, é meu sonho, espera, nem se for 6 meses, eu estou aqui esperando aqui no São Paulo. E foi muito rapidamente. Eu assinei o contrato com o Napoli e realizei um sonho maravilhoso. Muito legal. Hoje o Careca é nosso convidado aqui no Estádio 97. Você tem perguntas? Quer fazer mandar a sua mensagem? Mande através do aplicativo da Energia 97 FM. Ela disse gol aí, foi gol chamado Gol Tabaco, né? Gol o quê? Gol Tabaco. Por quê? Por causa do personagem Osmar Prado na novela. Ah, é? É, o cara que colocou aqui. Mas tinha um personagem do Osmar Prado chamado Tabaco, sim. Mas eu não sabia Lelis disso aí, que mandou pra gente. Não sabia disso não, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Não, foi, não sei se foi o Tabaco ou foi o do senhorzinho Malta, esse? É, ele colocou aqui, ó, tá vendo? Não, foi o senhorzinho não, acho que foi o Beato Salu, não me lembro agora. Ah, o Beato Salu tinha, do Rock Santeiro. É. Rock Santeiro. Ô, Careca, você já tinha, se não me engano, no jogo anterior foi contra o América, não foi? Não, o América foi, foi na, depois. Na semifinal. Na semifinal, que você também salvou, né? Sim. Também fez o gol da vitória, não foi não? Empatamos aqui e fomos decidir no Rio de Janeiro, onde eu fiz um gol que foi espetacular, que pra mim eu coloco também entre os mais bonitos. Eu fiz um muito parecido com esse, na década de 80, Guarani e Marília. É, que era o Zecão, que era o goleiro, 2 metros, que era da Portuguesa, se não me engano. Eu também enfiei o pé por baixo da bola e cobri todo mundo. Tinha os zagueiros, tinha o Zecão, que era muito grande. E o América foi muito parecido. Para mim foi um dos gols mais bonitos que eu fiz também no Maracanã, e dando a vitória e dando a classificação, a gente chegando na final, que o Guarani, se eu não me engano, tinha eliminado o Atlético Mineiro. E lá em Minas. Verdade. E aí nós fizemos a final. Ô, Careca, foi frustrante para você, de certa forma, porque você tava jogando muito e aí em 82 você não pôde ir para a seleção, né? Que na nossa opinião, os que viram, pelo menos, né? A maioria dos jornalistas dizem que foi uma das maiores seleções pós aquela de 70, né? A gente estava até falando aqui com o Beja antes. Faltou você lá. E era uma opção. Eu fiz toda a preparação. Nós nos preparamos aqui, né? Com o Tele, com a comissão técnica, né? O Moraci Santana já fazia, o Gilberto Tim. Nós fizemos todos os amistosos, fomos para Portugal. De Portugal, fizemos a preparação final e aí viajamos para Espanha. Então eu tive em Carmona, que nós fizemos, né, na cidadezinha ali, acho que em Carmona, se eu não me lembro, acho que muito próximo a Sevilha, que era a nossa estreia, foi numa quinta-feira contra a Rússia. E no domingo, num coletivo, eu tive um rompimento do adutor. Que coisa, hein? Fiquei 3 meses parado de DM, sem fazer nada. Nada. Eu só voltei, né, após praticamente o quarto mês, começando assim, correr. Realmente, se era hoje, era caso já de cirurgia. Era muito mais rápido. Antigamente não tinha esse sistema. Mas que, infelizmente, eu perdi uma grande oportunidade, um time, né, espetacular. Tinha um outro jogador que eu tenho uma admiração muito grande, que era o Serginho, com outro estilo. Então, o Tele tinha essas variações que ele poderia fazer, poderia usar muito bem, porque nosso time era de muita movimentação. E eu acho que também era importante esse estilo do Serginho, né? Que sempre foi o goleador daquele homem de área. É verdade. É, e teve algumas dificuldades, que é normal, o time nosso, que jogou muito. Jogou mas mesmo. É aquilo, né? É gostoso você ver um time quando ainda assim perde, mas jogando. Não deixando para amanhã, não deixando... Isso é uma satisfação muito grande, que a gente dorme em paz. Porque todo, acho que não é o Brasil, acho que o mundo todo se recorta muito bem dessa seleção. Se bobear, escala com uma facilidade incrível. Da minha geração, jogar com aqueles caras, hein, cara? Zico, só pra falar, da minha geração, da minha geração, a maior seleção que eu vi. Da minha maior que eu vi até hoje. Mas o careca. Leandro, né? Leandro, que jogava muito lateral, um dos maiores laterais. Oscar, velho. Luizinho, que era fantástico. O Pérez era o goleiro, né? E tinha o... Era o Leandro, Oscar, Luizinho, Carlos era o reserva. Falcão, Sócrates e Zico. É. Mas o cara, time era esse, velho. Com relação, por exemplo, aí, ao momento que a seleção brasileira vive hoje, essa entre-safra. A seleção brasileira que já teve ali no ataque jogadores como o Romário, como o Ronaldo, como o Adriano, enfim, uma série de jogadores matadores, inclusive como foi o seu caso também. Sim. Como é que você analisa esse período de entre-safra que hoje nós temos que ver ali? O Hulk com a camisa da seleção, o Firmino, o Jô que jogou a Copa do Mundo, pai do céu, o Fred Cone, enfim. O que você pensa a respeito desse atual momento que vive o futebol brasileiro? Não fala do Bernardo. Não, mas eu acho que a história, né, do Fred tem uma história muito, muito bonita fora, principalmente na França, quando ele conquistou tudo, ele voltou. Teve seu período também legal. Eu acho que o futebol é muito momento. Ele fez a Copa das Confederações, foi um dos caras que estava ali e resolveu. Né, se a gente voltar também no período, a gente tem algumas situações desse tipo. Claro que eu volto a repetir, o futebol é um momento. Não adianta você se programar daqui 2, daqui 3 anos. Acho que a gente tem que aproveitar os melhores que estão no momento, como hoje. Hoje nós precisamos se classificar. Eu acho que vai se classificar. E sempre foi um sufoco a eliminatória. Eu participei de várias eliminatórias, né? É briga, todo mundo quer ganhar do Brasil e talvez nem ir para a Copa, mas quer tentar eliminar o Brasil. Então o Brasil sempre teve essas dificuldades. Mas eu tenho a certeza... O Roque tá te ligando? De cá, pô. Eu vi, ó. Tem o que fazer, é secretário lá em... Quem é o de cá? De cá, mesmo. Pô, põe de cá na linha aí, manda ele pra você no ar. Não, manda ele vir pra cá, então espera. E aí, deixa depois a gente falar com ele. Mas eu digo assim, que a gente passa... Eu acho que a gente não pode perder essa identidade nossa. A gente intimidava todo mundo lá fora, nesse lado ofensivo que a gente tinha. A gente perdeu, né, cara? E nós perdemos essa identidade. A gente era muito respeitado por isso. Eu falo assim, não só por isso. E eu acho que o pessoal. O que está tendo ele? O pessoal tem essa. Perdeu, né? Essa essência do futebol, que era essa fantasia. Nós estamos. Eu acho que eu não vejo um Neymar como um primeiro atacante também. Eu não vejo ele jogar de costas. Ele tem, eu acho que jogar, acho que nós tínhamos que manter. Não, nós não vimos nem contra o Filipão, nem agora contra o Duga, a gente está tendo dificuldade. Ainda um jogo. Nem se fosse um amistoso, com dois atacantes enfiados, nos dois zagueiros, não deixar sobra. Porque a gente tem a liberdade dos alas que vão chegar e vão fazer chegar essa bola. Os dois meias de chegada e dois volantes que é marcador, aqueles cão de guarda. Nós perdemos o xerifão, que nós sempre tivemos xerifão. Hoje todo mundo atropela todo mundo. Estou te falando na Copa América que eu tive e que eu vi a Venezuela, vi Brasil e Colômbia. E antes disso, eu tive numa transmissão lá com o pessoal do Chile, no canal lá TV, e eu disse que o que ia acontecer, o Neymar, por tudo que tinha acontecido, né, nesse acidente, ele ia puxar toda a responsabilidade para ele, porque o moleque, ele é diferente, entendeu? E se não tiver alguém para segurar ele, ele vai acabar sendo expulso, ou vai arrumar confusão. Foi o que aconteceu, tem lá registrado. Falei, pô, não pode, ele tava jogando sozinho e não tem medo de puxar a responsabilidade. Eu acho que a gente precisa... dividir um pouco mais. Então nós vimos os últimos jogos aí, nós vimos o William assumindo uma puta de uma responsabilidade. Só que tá precisando ter frequentemente. Não adianta você de vez em quando você fazer isso aí. Porque a gente se recorda com o Filipão, os caras que vieram aí, muitos deles estavam jogando 15 minutos finais lá fora. E outros no banco. Por quê? Não são aplicados os 90 minutos. Lá se não acontecer. Se não aplicar essa regra de 90 minutos, ser competitivo, você fica no banco. Então, os que estão jogando lá, porque são diferentes. Competitivos. E aí, não pode voltar para o Brasil e achar que eu tô no Brasil, daqui a pouco eu decido. Que 5 minutos desse. Não, ele tem que ser competitivo. Como foi esse último jogo? Não importa que o adversário é mais ou menos, enfim. tem que ter atitude. Acho que tá faltando isso aí, infelizmente. Ó, Brasil corre o risco. Eu atendi o telefone do Dicá, falei que era seu secretário. Liga urgente pra ele, que ele precisa do telefone do João Paulo. Urgente. Ah, não, ele tá precisando urgente. Liga agora pra ele, enquanto a gente tá falando agora. Liga enquanto, urgente. Enquanto o Careca liga pro Dicá, atenção, olha, você que gosta de ouvir os gols do Careca, lembrar dos gols do Careca. Eu pedi pro Dicá entrar no ar também. Não, sensacional. Ah, sensacional. Nós vamos trazer agora, mais um gol. Jogou esse também. Mas foi um gol importante, o Brasil vibrou com esse gol do Careca. Ouve aí. Da precisa. Chega a equipe do Palmeiras, bola tocada dentro da grande área. Aparece Neneca para ficar com ela dominada. Liga rapidamente, tenta o contra-golpe o time do Guarani. A bola caiu para Beto buscando domínio. Jogador da equipe do Palmeiras. Aperta a marcação do Careca em cima dele. Roubada de bola de Careca. Levou para a linha de fundo. Tocou para trás. Agora sobrou para Bozão. Bateu pro gol. Toca no gol. Homenagem do estádio. Eu não lembro disso. Ao Guarani. A homenagem nem lembro disso. Nem lembrava mais. Esqueci. Guarani, né? É bem verdade. Paguei da minha memória. É bem verdade que eu só não joguei porque fui expulso por causa do Careca também. É bem verdade. Qual? Lembra um pouquinho da emoção, a lógica? Não lembra, não. Vamos lembrar. Da emoção. Esse foi o primeiro gol importante da sua história, né? É, na verdade nós tivemos o. Acho que eu, começando aqui no Morumbi até, né? Que foi o jogo, né? O primeiro jogo que nós fizemos. E eu fiz toda aquela confusão lá com o Leão acabou sendo expulso. E aí o Zenon ainda falou assim, pô, bate, foi pênalti, né? O Escurinho foi pro gol. E aí o Zenon, pô, bate você o pênalti. Falei, eu não, pô, Escurinho 2 metros de altura, já não batia mal pra caramba. Falei, vai pipocar? Bate você, pô. Aí ele foi, converteu e depois decidimos em casa. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi o gol. Não foi tão bonito, mas foi o mais importante na minha carreira. Eu sempre disse isso aí porque era o início, eu tinha 17 anos ainda. Então, para mim, uma emoção muito grande. Um time que começou com muitas dificuldades. O Carlos Alberto Silva, né, que estava chegando, aparecendo aí no mercado. Tinha vindo, se eu não me engano, de Poços de Caldas, né, do Caldense. O Zé Carlos, talvez uma pessoa mais experiente, pôs ali com o Renato, capitão, Bozó, Neneca, enfim, conseguimos realmente fazer um grande campeonato, tivemos uma regularidade muito alta, muito boa, e fomos assim no finalzinho premiado, né, pela essa conquista, né, o primeiro título, e em cima de um Palmeiras, né, que tinha sua história, né, realmente com grandes jogadores de altíssimo nível, mas conseguimos fazer a nossa lição de casa, né? Decidindo em casa e fazendo uma festa. Aí rapaz, o que aconteceu com o Guarani, ô, cara? Que coisa, né? Ah, o Guarani não é de hoje, né? Caramba, ele vive um momento bastante delicado, lado financeiro, uma administração horrível. Tem um novo, né? Um novo projeto agora aí da venda, né? Do estádio, para tentar se acertar. Já tem, né, o pessoal se acertando bastante em termos de vários processos aí trabalhistas, se não me engano, são mais de 350 processos. Caramba. E parece que já foram acertados, acho que mais de 50%, e vão se concretizar essa venda, né, para achar um outro espaço, vão fazer uma incorporação, vão incorporar ali talvez um shopping, coisas comerciais, e achar um outro lugar, né, para fazer um brinco, ou fazer um estádio, talvez uma capacidade aí de 25, 30 mil. Um pouquinho menor, né? Menor e num lugar um pouco mais afastado. Mas acho que é a solução. Chegou num fundo do poço que não tem como, né, se não fizer essa ação aí, né, essa negociação. O Guarani demorou demais para agir, né, Careca? Porque aquele local onde está localizado o Brinco de Ouro ali em Campinas... É uma área extremamente nobre e valorizada. O metro quadrado lá vale muito. Poderiam ter talvez negociado a venda desse terreno e negociado a construção de um estádio menor num outro local e ter feito um caixa, né? Na verdade, ele estava, se não me engano, acho que até penhorado o estádio. Então tem que se acertar essas coisas trabalhistas depois para ser desbloqueado. E tem também o negócio de zoneamento, então é meio ambiente, tem um monte de coisa. Mas o Jonas, né, Donizete, que é o prefeito, também colocou à disposição, né, também do Guarani, de tentar ajudar também. A Ponte Preta também vem em busca também de uma outra localização para fazer seu estádio. Então a gente espera aí que o mais rápido possível possam, assim, chegar essas... os investidores e que possa ser assim concretizado. Caraca, você já pensou em ser treinador, não? Ou não? Não, eu tive uma experiência até no Campinas, rápido, assim, de 3-4 partidas. Gostou. Até legal, mas eu não sei se teria assim essa disponibilidade de estar vivendo assim 24 horas, né? Em cima de 24 horas. Falta vivência? É. Caramba. É, do lado de fora, com certeza. Não, eu fiquei zoando, pouco, eu fiquei pouco no banco, então. Pouco no banco. É que você vê diferente, né? Eu que eu falo, acho que a evolução dos outros esportes foi muito grande. Quando a gente fala aí no futebol americano, no basquete, tem os treinadores espalhados e você vê de uma outra forma, vê de um outro ângulo. E o treinador, é difícil, porque ele vai ver no mesmo ângulo do jogador ali. Então, se não tiver, não for bem assessorado, difícil. O cara fica limitadíssimo. Então, é por isso que eu acho que o futebol foi um dos esportes, né, que no giro gira muito dinheiro. Mas acho que nesse estágio aí parou demais. Só tem um auxiliar. Hoje não tem um auxiliar que faz a alegria do povo, do torcedor, que a gente tava falando do torcedor pessoal, são dos goleadores. Nós não temos um treinador específico para ensinar os caras a finalizar. Nós temos de goleiro, que é uma peça muito importante. O resto não tem, né? Não tem. Eu acho que poderia... Os fundamentos, né? Partir, dividir um pouquinho esse bolo. Ó, enquanto você não ligar pro Dicá, eu não vou poder colocar ele no ar. Ele tá esperando você ligar pra dar o telefone do João Paulo. Liga pra ele. Liga pra ele, senão eu não consigo colocar o Dicá no ar. Mas é o João Paulo do Guarani ou o João Paulo que jogou no Santos? Não, não, o João Paulo do Guarani. O João Paulo do Guarani. O João Paulo do Guarani. Beleza, enquanto o Careca liga... Ô, Narigudo, vamos falar do consórcio Honda? Vamos falar do consórcio Honda. E, ô, cadê o bar da produção? Ô, bar. Ó, chegou comida pra nós, hein? Chegou? Chegou comida pra nós. Tá cheirando comida mesmo. O alô, ó, falafel. Vocês vão experimentar o falafel. Já comeu falafel? Fala, foi uma delícia. Um sanduíche israelense maravilhoso. Opa, obrigado. Sim, olha, vai matar o cara aí, Bá. Dá o alô do Pinati aí. Dá os falafel aí. Experimenta. Bá bateu no cara. Eu conheço o falafel. Você conhece. Experimenta aí. O falafel é feito com pompita. É, pompita tem... Porque jogou no champanhe durante muito tempo. Os bolinhos de grão de bico, romos. Experimenta aí, RG. É bom demais. É bom. Bom pra caramba. Bom. Vai na minha que é bom. Obrigado pro alô aí, pra galera do Pinati. Obrigado. Que Deus tenha o pita. Muito bom. É muito bom o tempero. É bom temperado, bem gostoso, comida. Olha, é tudo igual, tudo. Putz, olha o cheiro. Ah, não, mas precisa montar. É tudo cachermo, mano. Precisa montar ou tá montado já? Com rumos. Ah, bolinho com rumos. Sabe por que, Sombra? Precisa ver que rumos vai tomar. Já com o rumo já é importante. Obrigado, Alon. É. E olha, amigo, eu tenho uma novidade pra você. Passou o telefone de cá? Passei. Boa. Eu tenho, sou secretário do cara, velho. Senão depois de cá não cai. Ele tava, no gabinete, não, ele tava no gabinete do. Do prefeito. Prefeito. Como é que vai arrumar um trampo pro João? Não vai arrumar pra mim? Pô, não. Tô desempregado. Pode falar? É porque eu peguei o telefone de você e falei com o Dicá. Ah. Falei sobre o que se trata. Mas se o cara tá lá, você falou de lá. Você mandou? Não, eu falei, ó, eu sou secretário. Tá, falei, é o bem secretário do cara. Ele falou, eu preciso falar urgente com ele. Eu falei, meu amigo, ele tá dando uma entrevista no Estado 97. O que eu posso te ajudar? Ele falou, preciso do telefone de João Paulo. Eu falei, urgente, eu tô aqui com o prefeito quer fazer uma homenagem pra ele. Eu falei, ok, ele já te liga. Interminável. Aí eu falei, depois você pode entrar no ar e eu entro, pelo amor de Deus, só preciso do telefone. Você vai ter que entrar no ar. É, meu amigo, ai, mano, você não sou chato, velho? Olha aí, olha quem te perde. Mas olha só, amigo, uma baita novidade pra vocês, é o consórcio Honda, que já entregou mais de 5 milhões de motos. E pra comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG, 160 Titan, todos os meses na promoção, chegou a sua vez. E pra participar é muito fácil mesmo. Compre uma cota de consórcio, você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda, é muito fácil e muito barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha que frase linda. Come sim, mano. Afinal, você ajudou ou não é? Tem que comer. Lógico. Olha só, olha só. Eu quebrei o meu jejum do Yom Kippur com falafel. Boa, fez bem. PCX a partir de R$203 mensais. PCX a partir de R$203 mensais. NXR 160 Bros. ESD a partir de R$199 mensais. Então, amigo, não perca tempo. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. você poderia ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Aproveite, hein? Vá agora, se não der tempo agora, vá amanhã de manhã, lá na Japalto, na Francisco Morato, e fala com o gerente, que é o Rogério. Rogério é gente boa, viu? Fala que você ouviu aqui no Estado 97, você vai ver o tratamento que você vai ter. Ou você pode ligar lá, 4489-8300, 4489-8300. É isso aí, você vai encontrar a melhor alternativa para realizar seu sonho, Sombra, de ter uma moto Honda. Oh, Sombra, tá cheio de romos no... Na... Oh, bom, hein? Limpa, velho. Tô não. Tá com... cheio de romos. Tô não. Aí. Estádio 97 também no oferecimento de Itaipava. Seja bem-vinda, cerveja Itaipava. E você é 100% apaixonado por futebol? Então você é 100% Itaipava. Fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas para você. Quem sabe você não é surpreendido também, hein? Seja bem-vinda a Itaipava, ao Estádio 97. Estádio 97, Dodô. Tem um oferecimento também de Recubriplast impermeabilizantes. Ah, com certeza, meus amigos. Olha só, vamos falar de Recubriplast. Você que está com problemas aí de infiltrações na sua casa, de goteiras, né? Problemas de umidade. Não tenha medo da chuva, meu amigo. Você tem que proteger a sua casa. E para isso, eu indico para você agora o Recubriplast. Impermeabilizantes Recubriplast. É 3 em 1, hein? Primeira demão sela, segunda demão pinta. Terceira demão impermeabiliza, meu amigo RG. É, acabaram os seus problemas, hein? O único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. Você aí, meu amigo, que está ouvindo a gente agora, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, hein? Consulte nossas lojas em www.sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Francisco, rapaz. O Chico? O Chicão. Ah. Proprietário lá da loja Baretama. Depósito de materiais para construção. Então, o cara aí é. O proprietário tá ouvindo a gente, tá feliz de ouvir o Careca, rapaz. Fã do Careca também, Francisco. Muito obrigado pela audiência aí, tá bom? Impermeabilizantes Recubriplast. Boa. Fazer umas perguntas aqui pro Careca, né? Vambora. Careca, me diz uma coisa, você foi campeão brasileiro a primeira vez em 78 pelo Guarani, era um baita time, né? Vamos recordar a escalação, era o Neneca, né? É, Mauro Miranda, Mauro Edson Gomes Miranda. O Gomes que depois jogou no Corinthians. Veio do Saad, né? Uhum. Jogou no Corinthians, Gomes jogou no Corinthians, jogou no Curitiba, foi campeão também, uhum. Brasileiro, foi bicampeão. O Zé Carlos, né, o que veio do Cruzeiro. Sim. O Renato Zenon, Capitão Careca e Bozó. Que os caras da... pessoal da... jornalista lá do Sul, de Porto Alegre, falaram que era um ataque de riso. Nós chegamos lá e enfiamos 3 no Inter, ainda fora o chocolate. Não. E era o Inter, né? Que era o Inter. Aquela máquina Falcão, Zapava. O Bozó era bom jogador? Era muito inteligente. Ele fazia, ele fazia o quarto homem ali, né? Ele falso voltava, ponta. Falso ponta. Era muito inteligente, mas era um jogador assim que marcava muito bem, passava bem também. Mas foi um jogador que nos ajudou bastante. Mas, taticamente, ele foi muito importante. Desculpa a minha ignorância, o Bozó tá vivo? Tá vivo. Vive porque, em Curitiba hoje. Porque é um jogador que nunca ninguém mais comentou, você nunca viu o cara dar uma entrevista, aparecer em nada. Mas... e jogou naquele maior Guarani da história. Pô, não tenho a dúvida. Ele, depois, se eu não me engano, ele saiu, acho que foi pra Ferroviária, também em Araraquara, que teve um período bem bacana também. É um cara sempre divertido, foi muito divertido no meio nosso. O capitão vive em Ribeirão Preto, o Zé Carlos está em... E o Gomes? Gomes vive em Campinas. Campinas? Campinas. Neneca já faleceu, Neneca. Mauro. Neneca morreu. Faleceu, é. E, Careca, você sabe que, assim, eu vi... Eu vi muito pouco jogar, porque eu sou... Nasci em 77, mas o Zenon, muita gente fala aí do Neto batendo falta, eu respeito, é um ótimo batedor de falta. Agora, depois do Maradona, que você treinou junto, sabe como batia na bola, pra mim o Zenon foi um dos melhores batedores de falta que eu já vi. E por tempo também a gente comprova, né? É, e aquilo não era nada assim por acaso. E após os treinamentos dele, no mínimo ele era 200 faltas de um lado, 200 do meio, 200 do outro lado direito. Enfim, era um cara muito determinado e aplicado. Ele tinha até hoje, né? A gente brinca muito aí no Master nosso, aí da seleção, dos amigos que a gente faz. E ele é impressionante, ele é muito preciso, bate com uma facilidade e é no lançamento também, é um esquema tático, né? Que que o Carlos Alberto Silva, né, montou naquele período lá, era, funcionava porque todo mundo era muito aplicado. Então a gente tinha a movimentação nossa, era perfeita, na hora certa, o Zenon enfiava essa bola. O Renato, que era mais carregador de bola, né, mas com uma velocidade incrível. Mas o Zenon, para mim, foi um dos maiores, juntamente aí com o Zico também. Eu peguei o Zico em seleção brasileira, foi maravilhoso também. Colocava tanto do lado esquerdo como do lado direito, ele era perfeito. Agora fica a pergunta para você, qual o melhor campeão brasileiro que você jogou? O Guarani de 78 ou São Paulo de 86? Caraca! Esse é o Sombra, sempre com perguntas fáceis. Essa pergunta vai deixar o cara nem nervoso. Cara, depois vai ter uma pergunta porque os dois times foram muito bons. Não, mas Sombra, ele vai responder aquela que o Pintado respondeu, o Miller. A pergunta é a seguinte, careca, depois você vai responder. Ah, falando boca cheia. O time... É, rádio é assim. O time... É uma delícia. Rádio não é assim. É. Rádio não é assim. Se eu perder o programa, eu não pergunto mais. É assim... O time que você escalaria com você, dos jogadores melhores que você jogou junto em cada posição. Goleiro, fulano, que jogou com você. Nossa, lateral sim. Direito, fulano. É, todos boa, que jogou boa. Com você. Essa é a pergunta, mas no final, mas no final do programa, você vai responder. Não. Eu vou deixar muita gente fora. Vai, mas não tem problema aí. O Miller montou, o Pintado montou. O cara que vem aqui agora é assim. A seleção que bucha, jogou sim. Comigo. E não. O Miller colocou o careca. Hein? O Miller colocou você. Botou? Ele... Botou. Sim. Botou. Sim. Botou sim. Botou o careca? Botou. Sim. Ele não tinha botado o Marcão da Ferroviária? Não. Não. O Miller botou da gente também. O Marcão da Ferroviária. Ele falou que o Marcão era mais técnico. Mas o careca marcou mais. Ia quebrar um galho com o Miller. Era tão louco. Cara. Para de sacanear o cara. Eu acho que ele botou o Sávio, que veio da Napolina. O Marcão legal quando a gente jogava aí contra a Ferroviária. E ele, né, tava defendendo a Ferroviária, o Cilinho já no São Paulo. E ele com 2,05m, 2,06m. E 180 quilos também. Ele era pesado, hein? 140. E o Cilinho, a gente fazia algumas cobranças, né, contra, né, na parte da defesa, na parte defensiva. E aí tinha sempre um, né? Tinha que pegar um outro e jogar nas costas, né? Jogar tipo de cavalinho. Ele falou, é o Marcão ali, joga pro Marcão. Pô, o cara que carregava o outro nas costas. Tá louco. Sofria, viu? E o Cilinho, ele tem uma saudade muito grande, que a passagem dele com o São Paulo também, aprendi muita coisa. Hoje vive em Souzas, ali com Campinas. O Cilinho? Pra mim foi o maior treinador que eu tive. Por que ele não quer... Por que ele se ausentou tanto assim? Ninguém consegue falar com ele, uma entrevista... Fala que ele é super arredio. Não, eu acho que ele é assim, tá na dele, ele tá com uma certa idade, teve um probleminha ali, acho que fez uma cirurgia, mas tá muito bem recuperado, vive ali em Souza, ali com a família. Eu encontro direto com ele, sempre divertido, e é que ele não gosta, né, tá quietinho na casa dele. Então se montar um esquema ali, ele é um cara, tem muita história. E ele, pra mim, aprendi muito com 25 anos. O Miller também falou isso aí. 25 anos, muito inteligente. É que ele era mais goleiro, né, careca? Ele era do métier, né, cara? Não, do métier e outra. É tipo aquele do treinador que fazia mostra. A diferença no intervalo. Que fazia a leitura e falou, faz isso, vocês vão conseguir virar essa situação e os gols vão sair para esse sistema. E hoje tem poucos que fazem isso. Não, hoje... Hoje só o Lucha. Só Vanderlei Luxemburgo. Lucha é o cara que sabe ler bem. Só eu. Você tá 40 minutos... Eu falo que às vezes é importante, talvez, um outro treinador na arquibancada, num lugar mais alto. Que... É a mesma coisa você ver uma televisão, você tá ali, o foco é sempre em cima da bola. Se você vai no estádio, você faz um outro... Futebol americano é assim. Outra careca, futebol americano é assim. Exatamente. Mas até agora você não respondeu o Sombra. Não respondeu, é verdade. Mas é mesmo. Volta aí que, pô, tá louco. Não, o melhor time brasileiro que você foi campeão. Guarani. O Guarani de 78 ou São Paulo de 86. Ah, eu vou ser... Então escala o São Paulo de 86. Eu vou ser fiel aí ao início da minha carreira. Eu vou com o meu Guaranizinho aí, que era uma dificuldade... Jogar contra todo mundo, contra todos, arbitragem, enfim. Ah, mas aquele pênalti não foi. Guaranizinho. Mas aquele pênalti não foi. Mas o cara... Não, aquele sim, de 86, você acha que não? Não. Tô falando contra o Palmeiras, não foi pênalti, não. Que o Leão foi expulso lá. Que isso, você me agrediu, tá louco. Mas naquele São Paulo e Guarani de 86, o Aragão não deu um pênalti escandaloso. Expulsaram o Leão ainda. Ou não foi no João Paulo? Em cima do João? Foi não, pênalti. Não, você não vai falar pra mim que não foi pênalti. Foi pênalti, não, a história do João é um cai-cai danado. Não, mas ali foi pênalti, careca. O cara fala do coitado do Neymar, que era um cai-cai, hoje melhorou muito. O João Paulo, tá louco. Mas não foi pênalti aquilo? Nada. Segue o lance, segue o jogo. Algum desses dois times aí que você falou, Guarani de 78 ou São Paulo de 86, ele jogaria contra o teu Napoli? Daria jogo? Ah, daria. Você acha que teria chance de vencer o jogo? O Napoli com o Maradona e você, Carnevale, Giordano? Eu acho que, com todo respeito, e eu sou muito assim crítico. Eu, quando eu cheguei, o nosso time era muito interessante, era muito bom. Mas a gente tinha um esquema também. O esquema nosso era a primeira, segunda bola tinha que cair no pé do Maradona. E ele é onde ele articulava. Onde eu estava na frente com o Giordano, que para mim foi um dos maiores atacantes que eu vi italiano jogar. Eu peguei ele já final de carreira. Depois veio o André Carnevale, que nós falamos até agora. Alemão no meio. O alemão chegou depois. Mas sim o Salvatore Bain, que jogou na seleção também, no Mundial. E a gente tinha algumas limitações, principalmente na defesa. A parte defensiva, a gente tinha o Garella, que era assim, um goleiro todo meio arriado, camisa bagunçado. Né, mas ele pegava umas bolas, às vezes difícil, tomava cada gol. Mas enfim, mas tanto o Guarani e como o São Paulo, tranquilamente dava pra fazer pra frente com o Napoli. Ô, careca, e o Campinas? RG. E o Campinas Futebol Clube? Como é, que tá? O Campinas não existe mais. Já fazem uns seis, não, mas até mais, acho que uns 10 anos. Eu tinha saído já de presidente, tinha assumido, né, o Edmar, que era meu sócio, acabou negociando com o pessoal de Barueri, porque o Barueri estava fora, se não me engano, estava imprudente ainda. Aí acabou jogando um ano na A3, aí acabou descendo, né? Teve para a Série B, aí o Barueri. O antigo Barueri voltou e assumiu. Hoje acho que está em licença, acho que o Campinas, né? Porque não tem mais. Mas foi uma experiência legal, uma dificuldade enorme. A gente não tinha estádio, não tinha apoio de ninguém, imprensa. Como sempre, né? Não dá para fazer. Como sempre. Não é como sempre. Eu acho que a gente. A dificuldade. Porque nós éramos o segundo de todas, né? Ou seja, das duas torcidas. Né? Tanto da Ponte como do Guarani, com certeza torcia pro Campinas. Né? Sim. Né? E primeiro de muitos ou de poucos. Então dava tranquilamente para ter essa terceira equipe. Mas infelizmente depois perdemos o estádio, que era antigo, o estádio da Mogiana, aí ficamos sem teto, aí ficou muito difícil. Ô, careca, voltando um pouquinho aí no Napoli, uma pergunta até do nosso ouvinte aqui, o Igor Mendonça. Você sofreu algum tipo de pressão, ou o Napoli sofreu algum tipo de pressão por parte da máfia italiana? Não. Nunca, em na verdade, algum. Lá, até hoje, né, tem muitos existe jogos, massa. Né, não só de jogos que dá para manipular resultados de loteria, essas coisas todas, de mega sena, nunca vi um país tão, assim, de gostar de jogos, mas nós, assim, nunca tivemos, eu, pelo menos, nunca tive, assim, um contato direto com o pessoal, teve uma foto ou outra, o Maradona teve com um do pessoal do negócio da máfia, mas foi num restaurante, num lugar público, e depois contaram um monte de história. E eu te digo uma coisa que, assim, que eu presenciei, que eu vivi muito com o Maradona. Ele é um cara que, eu vou falar pra você, ele era 24 horas ligado em futebol, era apaixonado pelos napolitanos, o que é a história, né? Mudou bastante a história dos napolitanos, que era um povo sofrido, é o sul, uma dificuldade enorme. A dificuldade até em centro de treinamento, a gente tinha um campo só que era... Barro puro. Eu tenho umas imagens. Os dois, três primeiros meses era espetacular, depois era um barro, enfim. E nós nunca tivemos assim esse coisa. Dizem, né, que no primeiro ano que eu cheguei, que foi na temporada 87-88, que acabamos perdendo, né, o segundo título, acabou dando, se não me engano, acho que foi o Milan, que parece que teve um esquema de 3 pontos que a gente precisava, de 12 jogados, acabamos perdendo praticamente tudo, não conseguimos. Mas eu não acredito, as pessoas que estavam lá, que eu convivi, não me deram brecha, não deixaram nada assim. O Miller teve aqui, careca, ele falou que num jogo do Torino, estava combinado para não fazer gol, e ele disse, vou fazer e cavou, e fez, e os caras xingaram ele pra caramba. Não, teve várias... Já teve isso com você? Sim, não faço gol, não... É que mais é final de campeonato, né? Daqueles, você fala, pô, deixa empate, é bom pra todo mundo. Teve, inclusive, contuta. Sim, teve um problema sério. Veneza também, que ele fez, parece armado entre, não sei se foi um capitão ou um dos diretores das duas equipes, não lembro quem, que o Veneza estava enfrentando. E ele fez o gol também, e mandando pra Série B. Eu sou assim, eu, poucas vezes, hein? Falar aí que se eu vi... 2 vezes, 3 vezes, foi muito no vestiário. Pra mim nunca teve acordo. E eu sempre fui assim, ó. Se depender de mim, cara, aí que eu vou fazer gol, aí que eu vou jogar muito. Porque ninguém ajuda ninguém. Porque se for uma história inversa, o nego vai querer enfiar 6 e nós aqui no Napoli, porque tem a minha história, tem a sua, tem a... Só de negros, caras importantes também. Então eu não vou dar mole, não. Eu tive aí duas, três assim de vestiário de coisa, mas nunca chegaram e pediram pra mim, pô, fica quieto ou não joga, porque comigo eu, com certeza, eu ia denunciar, eu ia pro campo, ia fazer, com certeza, o melhor de mim. Boa. Muito bem. Hoje o Careca aqui ao vivo no Estádio 97. O Estádio 97 que tem oferecimento de BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Itaipava, e você? É 100% apaixonado por futebol? Então você é 100% Itaipava. Fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas para você. Quem sabe você não é surpreendido também, não é não? Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. O Mano agora vai fazer a barba, vai ficar bonito, elegante, com Bozano. É, e na sequência, sempre, né? Nós vamos atender os ouvintes da Energia 97, que tem muita pergunta para fazer aqui pro Careca. E depois o Careca vai jogar lá no Morumbi, ô Rogério? Vai jogar lá no Morumbi? Vai, no fim do ano? Vai. Ô, que beleza, vai. Hein? Fala aí, Rogério. Careca é o único grande ídolo São Paulino que, infelizmente, não foi campeão mundial, mas que estará presente. Ah, mas ele se ficasse Careca, mais uns anos depois, ia ganhar tudo. É, o Careca tem carteirinha de coração, ele é campeão. Nossa, como eu queria estar nesse jogo para marcar esse cara. Não, para, vai. Você só quer machucar as pessoas. Vai. Já foi convidado. Que ódio. Já foi convidado. Ah, mas não dá. Ele é amarelão, ele não vai, não. Rogério, te fazer uma pergunta. Eu não vou perguntar pro Careca, porque ele é humilde e não vai falar, não vai responder. Se a gente voltasse no tempo... com Careca no auge da carreira, chegasse hoje e falasse assim, olha, veio do nada, do passado, o Careca, a DeLorean. Hoje ele vai jogar no lugar do Luiz Fabiano, muda a situação? 3-0 São Paulo. É, lógico, velho. É, e depois, é isso, e depois que o Mano falar, tô com, essa moral, com certeza, velho. Mas agora com 55, voltando do passado. Não, com 27. Com 27. Com 38. Oh, com esse coração, com esse coração. A mesma idade do Luiz Fabiano, você ia fazer chover. Depois do Mano falar da Bozano. Com esse coração Santista, não ia fazer 3, não, hein? Depois do Mano. Depois do Mano. Depois do Mano falar da Bozano, o Careca vai responder depois. Como é que tá o coração dele hoje? Porque hoje joga o time de dele no time que, o time que ele fez história. Não, na verdade, acho que o mundo todo sabe que eu sou santista de pequenininho. Cada referência do meu pai, de ter nascido lá no Guarujá, ter sido criado em Santos, na cidade de Santos, e esse envolvimento com a família do rei. Só por isso. E eu sempre enfrentei o Santos e sempre, quase todos os jogos, eu fiz gol. Pior que era na fase nossa. É verdade que quase você veio jogar no Santos com o Maradona e você ia jogar no Boca com o Maradona? Então, a gente tinha esse trato pra encerrar a carreira, que era jogar aí 3 meses no Santos e depois eu ia jogar no Boca, que a gente, na referência também. Que pênalti, não foi. Infelizmente não deu. Teve um problema, negócio que ele parou, negócio de doping, aí ele deu uma sossegada. Eu voltei do Japão, fiz 3 meses aí, peguei até o Lucha, que era o Luxemburgo, que era treinador. Eu conversava muito com você, aprendi bastante. Né? É, batendo tambor pra caramba. Batia tambor lá, tem que fazer o Jorixá, né? Mas foi fazer os trabalhos lá dentro. Fazia. O cara que andava muito com o Maradona. Depois ele vai contar aqui se ele já despachou alguma bagagem pro Maradona. Não é, isso é arriscado. Não. É, galera, mas o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, amigão, pode te proporcionar isso daqui, ó. Levar os seus filhos para brincar na Kidzânia. Você não conhece a Kidzânia? Vou te explicar o que é. A Kidzânia é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode trabalhar numa fábrica de chocolates. Ela pode trabalhar numa maternidade. Também é muito legal. É uma experiência top. Tanto para a criança, quanto para o pai também. Seu filho vai curtir demais. Ele vai ficar maluco. Tenho certeza absoluta. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui e disser o seguinte... Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites para Kidzânia. Olha só que bacana, hein? É um convite para o pai e um convite para o filho. ou pra filha, depende. Se você tiver uma filha, como o Domênico também, né? É isso aí, rapaziada. Mas... Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Garoto. Perfeitamente. Então vamos trazer aqui agora os ouvintes. Vamos lá, 3284-7097. É. Vai tocar aqui o Asdrúbal Dodô. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Guto, Dudu. Tudo bom? Ô, Guto, tudo bom, meu? Tudo jóia. Guto não é nome, é apelido. É, isso aí. Isso é verdade. Aí. Mas então o nome qual é? Augusto. Carlos Augusto Ferreira Barbosa. Aí sim. Vai, o Guto, e quantos Ferreira? Anos você tem? Não é, não. 3.4, Dudu. 3.4 hoje. Hoje? Exato. Hoje não, mas quando o Careca jogava, sim, meu vizinho lá em Santa Isabel falava assim: ah, eu gosto muito de ver esse cara pra jogar. Sensacional! Salvou a hora! Para! Salvou a hora, ué! E qual que é o bairro que você mora? Calma, peraí! E o nome completo dele? Já mandou. Não. Falou. Já mandou. Não. Já mandou. Não precisa repetir, não. Não mandou. Já mandou. Já mandou. Não falou. Esse a parte já foi. Agora já é o bairro. Barbosa. Não, ele não falou. É Barbosa. Falou não. O convidado aqui, você não vai ficar falando. Você não vai ficar assim, vai. Barbosa não gosta do Careca. Nossa. Vamos ver aí. Barbosa não gosta do Careca. Você falou Barbosa, Tom. Se Barbosa não gosta de Careca, ó. Barbosa não gosta. Barbosa torcia pra Ponte. Meu Deus. Odiava o Careca. Putz, aqui da vida. Aguentar isso aqui agora. Velha Conceição. É. Qual que é o bairro aí, velho? Ó, Jardim Monte Quênio. Ah, Monte o quê? Monte Quênio. Pode falar? Quênio. Próxima Vila Sônia. Não, não, peraí. Quem falou aí, próxima Vila Sônia? Eu. RG. RG. Eu. É isso? É isso aí. O RG acertou, é brincadeira. Eu ia falar. O RG manja, é uma barbaridade, é uma brincadeira. O filhinho do RG foi lá e falou. E não usa o GPS. Curou teu olho, Não precisa de GPS, hein? Curou teu olho, Peixe? Ciúme de homem é pior que de mulher. Ah, é verdade. E qual que é o time, brother? É São Paulo, Dudu. Tricolor do Morumbi. Cara, aproveita que hoje tá o Careca aqui, bicho. Tá o Careca. E olha, tem que concordar isso, mano. Tem que ir pro Morumbi. Você vai? Não tem. Voz do povo, velho. Mano, tá vendo? Tá vendo, mano? Vou a pé. Olha lá. Isso aí. O cara vai a pé, mas vai estar lá. O cara mora ali. Eu torço pro Grêmio. Lado, até a pé nós iremos. Olha lá, o cara vai pro jogo. Do lado do Morumbi. Mas não importa, iria de qualquer jeito porque ele gosta do clube. Independentemente de estar bem ou estar mal. É ou não é, amigão? Faço o que eu falo, né? Aí, cara. Cheguei. Olha só aí, mano. Já tem 9 anos que eu moro em São Paulo, cara. Sim. Vim de Londrina. Quando eu cheguei em São Paulo, falei, é perto do Morumbi que eu quero morar. Sim. Primeiro fui pro Bonfiglioli, o Ben já conhece aí. Sim. Sim. Pergunta pra RG. O Bonfiglioli é ali, perto da Raposo Tavares. Mas é perto também do Morumbi, o Bonfiglioli. Também, 30 minutos andando, sempre caminhando. E aí cheguei, fiquei por ali, agora tô mais próximo. E, cara, assim, não tem palavra ficar aqui perto. É fácil de ir. Ô, amigão, só fazer um questionamento. Você se considera um cara rico ou você tá dentro da maioria dos brasileiros aí que tem que pagar contas no final do mês? Tá estocando aí vento. E tá indo pro jogo fazendo sacrifício. Não. Tá estocando vento. Não sou rico. Tenho condição hoje de pagar o sócio, o torcedor, sim, aquele preço de R$30. Não é rico, viu, Benjamin? Não, eu não falei que é rico, mano. É rico, eu tô falando que se você pegar... O mano faz as perguntas e ele ri. É, porque... Sabe o pior? Ele manipula a resposta. Que tem meia dúzia. Tem meia dúzia aí que acredita nesse hipócrita. É. Eu não falei que o torcedor não tem que ir no estádio. Eu falei que eu entendo. Claro. Juntando que o São Paulo não viu um bom momento, mas eu acho que a grana é muito... Ô, Careca, fala um pouco. Careca, tô com o pessoal hoje. Zap Zap aqui, sem a família Malzone aqui é grande. É, mas eles são ricos pra caramba. Eles podem isso é rico. Família Malzone pode comprar o Morumbi se quiser. Ele se quiser pagar... Vai de helicóptero. Ele vai de helicóptero. Mora duas quadras do Morumbi. Ô, Careca, mas falando sério. Hoje o ingresso aqui bancado é R$100. Não é todo mundo que tem condição de ser sócio torcedor. O São Paulo vive um péssimo momento fora de campo. Não é uma soma de coisa? R$100 é arquibancada hoje. São Paulo tá errado. É barato, Careca? Hoje? Arquibancada, com o momento que o país tá vivendo? Sim, eu acho que... É isso que eu tô falando. Não, e acho mais o momento... A gente tava antes aí, né, falando do momento do São Paulo, né? É administrativo, é horrível. Acho que é um dos piores momentos, infelizmente. É, agora, novamente, teve essa mudança e devemos ter eleição... Agora dia 27. Então, te digo uma coisa. Além do futebol também, não tendo essa regularidade, Agora, o torcedor, existe o torcedor, existe o torcedor São Paulino, que os São Paulinos são apaixonados. Tenho certeza, da minha época, aí quando eu se encontrava, tinha os quadrangulares todo que era na fase final, que lotava o Morumbi, e é o momento hoje, acho que para dar mais uma confiança, né? Então é um motivo a mais aí, é uma oportunidade única e para inclusive salvar a temporada, eu acho por aí, porque são dois jogos, eu vejo assim, muito importante. Esse jogo é muito importante pro São Paulo. Depois tem a volta, que eu acho que é mais difícil. Eu acho que é mais difícil pro São Paulo. Por isso que ele tem que jogar na bem, Vila, né? Saber na Vila. Então jogar bem e fazer o resultado. Porque o Santos vive no melhor momento, tem uma equipe mais solta, mais alegre, com mais esse objetivo e mais focado. Então o São Paulo não pode perder esse foco. O torcedor vai ajudar? Vai. Mas acho que o jogador... Hoje ele tem que realmente entrar e fazer a partida do ano, né, o São Paulino, o jogador. Não mas sei, imagina o jogador, você, não sei cara. Se foi definido já os jogadores que devem começar. Mas o elenco todo tem que estar muito concentrado e fazer a partida do ano, porque eu acho que pode salvar o ano. Mas, cara, imagina erros você. De contratações absurdas. E não, mas... São Paulo comete margem muito cometeu, pequena. Cometeu, de fato, cometeu. E eu concordo contigo no que você diz aí, que o torcedor tem que também estar preocupado com o que acontece fora de Sim. campo, enfim. Mas eu acho que a partir do momento ali que o árbitro apitar, o foco tem que ser as quatro linhas, tá certo? Isso, o torcedor, sim. O torcedor tem que apoiar o clube. Aí é outra história. E aí desliga, tá certo? Ali vira a chavinha depois, quando terminar a partida, meia-noite, novamente volta a cobrar a parte administrativa. É. Eu concordo contigo. Mas imagina você, careca, hoje, subindo lá aquela escadaria lá, em direção ao campo, no Morumbi. Você olha pra cima ali, o estádio vazio. O jogador não fica, talvez, ali e fala, pô, meu torcedor não acredita no meu potencial. Imagina quem vai acreditar. O jogador não pensa nisso. Mas quem vai mudar essa história são eles. É lógico. Então eles estão devendo. O que isso já é? Devendo muito. O que eles fizeram pro torcedor acreditar? É reflexo do que ele joga na arquibancada vazia. Chegaram numa semifinal de Copa do Brasil. Para, mas em quantos jogos o São Paulo perdeu, para. Porque ele não joga. A arquibancada tá vazia, reflexo. Deixa o careca falar, termina, cara. Não, eu só acho isso aí. Eu acho que falta essa cobrança com os jogadores, né? Acho que eles têm que se reunir, esquecer se tem um treinador que saiu, se tem o Doriva que chegou agora, acho que tem que jogar por eles, e aí no reflexo vai refletir isso para o torcedor, para um futuro deles também, tem muitos jogadores que não sei se vão ficar, se vão sair, então isso é importante, eu vejo assim, são dois jogos, e vou te dizer mais uma coisa, se ele conseguir passar pelo Santos, São Paulo, eu acho que ele é campeão. Se der Fluminense ou der Palmeiras, acho que o São Paulo consegue o título. Então, acho que é esse reflexo que se o torcedor está pensando. O valor é caro, R$100? É. Mas eu tenho a certeza, o torcedor que é apaixonado ali, ele fica sem comer, sem tomar o leite, lógico. Ele vai pagar. Não se é 100 mil, se é 50. Ô, careca, deixa eu perguntar uma coisa. Qual desses jogadores que hoje estão no São Paulo atuariam naquele São Paulo campeão com vocês em 85, 86? Nossa senhora, bom... Rogério, pô, tirar ele que pra mim ele é o maior de todos, Rogério Ceni. Rodrigo Caio é um jogador que, meu modo de ver assim, que é lógico que teve algumas contusões, ainda é mal trabalhado, né, mal explorado dentro do São Paulo, que é um jogador que tem muita qualidade, cabeça erguida, tem uma, mas na frente da zaga, não como zagueiro. Os caras vão me massacrar um pouco, mas eu sou... Tem um respeito muito grande pelo fundamento que ele tem, que é o Pato. E um Pato é, não sei se é emocional, se é o que que é. É um jogador que para mim era para estar entre jogadores aí na seleção brasileira. Eu acho que tem que encontrar ele tem que se encontrar, eu acho. Mas pela qualidade individual, ele é fantástico. Eu acho que é um jogador que até tranquilamente com o apoio do jogaria... Osório... Jogaria com a gente tranquilamente. O Luiz Fabiano, que a gente conhece também. Não, mas peraí, você tiraria o Miller daquele time e punha o Pato? Não, não. Ah, mas não digo que ele seria titular. Ele estaria no banco esperando ali. Não, eu acho que eu acho que é o seguinte. No grupo. Estaria no grupo, né, no cara? Grupo. Eu acho que num campeonato brasileiro, né, em todos os campeonatos que a gente tem, não dá pra você ter 11 jogadores. Você tem um elenco. E sente bastante, o São Paulo que tá sentindo, ele não tá tendo um elenco, não tá tendo uma reposição. Que sofreu o Osório de fazer esse rodízio, que ele não tinha 11 jogadores. Como é que você vai fazer um rodízio? Você faz no Barcelona, você faz talvez lá na Juventus, no Paris Saint-Germain, no Bayern. Aí sim, então ele foi equivocado demais. Talvez, será que não tinha ninguém ali para... Falou, Osório, não é assim, calma, você não tá no Barcelona. Será que não teve ninguém que podia descer e falar no ouvido dele? Agora, eu acho que no início, eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu acho um cara muito aplicado, muito determinado. É um estilo interessante que, infelizmente, foi interrompido aí, que ele abandonou não, né? Que ele se desligou do São Paulo e foi para um desafio aí com uma seleção mexicana. Mas ele só levaria 4, tá vendo? Desse time atual. Não, tá bom, eu acho. Tá um grande número, 4. 4 é um grande número no futebol time de 11. 4 é jogador pra caramba. 4 é um bom número. Não, ele levaria pro grupo. Pra titular só o Rogério, eu acho. Pra titular ele levaria só o Rogério. E pra grupo também é muito, sim. É muito. Pô, lógico que é muito. Pra titular só o Rogério. Não, mas é... O time morto desse do São Paulo? Deixa eu pensar mais um pouquinho, me ajuda aí. Não, me ajuda aí. Michel Bastos é um jogador também. Não, é interessante também, tem qualidade. Kardec. É. Não. Aí depende, eu quero ver esses caras na mão do Cilinho, gente. Desculpa aí. Não Reinaldo, criticando ninguém, queria ver na mão do clube. Não. Ô, Calção, não dá. Reinaldo. Ah, acho que o Nelsinho, a gente tava muito bem servido. Marinho, tipo, e o Ganso? Marinho, o que você acha do Ganso? Então, o Ganso, que você acha dele? Pita. Mas o parâmetro do cara. É que o Mota não viu o Pita jogar. Não. Só falta agora o Mota falar que o Ganso jogava com o Pita. Jogar. Então, eu acho que essa a contusão que ele teve foi muito grave. Acho que, infelizmente, eu vou falar assim, ele não conseguiu se recuperar da contusão dele do joelho. Porque no Mundial que tava o Dunga, que foi na África, certo? Certo. Ele tava na frente... Com todo o respeito, ele estava na frente do Neymar. É. Porque ele merecia, se eu não me engano, tinha um. Acho que o Kaká, se eu não me engano, estava com um probleminha. Ele tinha uma chance, e o pessoal toda, a mídia toda, tem que ir o Neymar, Neymar, Ganso. E eu acho que ele poderia ter ido nesse grupo. Pro grupo, pelo menos no grupo. Essa contusão, eu acho que, pra mim, eu acho que ele ainda sente essa contusão, não sei se ele ainda sente um desconforto. E não é físico, não, pra mim é psicológico, careca. Sabe por quê? Você pode ver o futebol dele, ele domina e toca, não parte pra cima, não tenta chute de longa distância. Então, mas... Foge do confronto. Ah, eu acho que tem físico sim. Tem esse, acho que mais psicológico. Será que ele não tem o sopro no coração, que não pode correr muito? Eu tenho sopro. Careca tem. Eu tenho isso aí. Mas você detectou de depois de que você... Não, de 13, 14, com 15 anos, quando cheguei no Guarani, já e nunca tinha sopro. Nenhum médico falou. Não, sempre voei, pô, tava... Não, falou sim que eu tinha esse problema de sopro, que era uma coisa normal. Mas ele nunca pediu pra você ter cautela com relação a isso? Aí 100%. A melhor herança do meu pai, que foi a velocidade dele, eu queria correr, vou disparar esse coração, véio. Vou falar pra você, pelo amor de Deus. Então não dá zica, mas né? E outro, acho que sofre muito no São Paulo, infelizmente, acho que na acomodação da cobrança, né, dos dirigentes ou do treinador, nos jogadores, que estão sendo pouco cobrados. Porque eu acho que, tudo bem, eu acho que é um trabalho também, negócio do Ganso. Pô, Ganso, eu quero ver aquele Ganso 90 minutos. Pra mim, 5 minutos não resolve. Você não vai jogar aqui no São Paulo, você lugar não vai jogar no Jabá, em lugar nenhum. Uhum. Então você joga os 40 minutos voando. Você vai me ajudar muito. Senão você vai esperar. Aí o outro jogador em outras posições, às vezes o Luiz Fabiano também, que teve alguns momentos, mas mais de contusão. O Pato também, que tem o seu nome, mas precisa jogar, gente. Você falou da diretoria, você foi dirigido pelos dois últimos mandatários do São Paulo. Você trabalhou com o Juvenal? O Carlos Miguel Adaro era o presidente, então, o Juvenal era o diretor. Então, você trabalhou com os dois. Sim. O que te pareceu, claro, lamentável, não precisa nem perguntar que é lamentável, mas te surpreendeu, careca? Toda essa coisa que caiu sobre São Paulo, essa confusão, essa lama toda. Na tua época, como é que era? Não existia, não via nada pra fora disso aí, não acontecia, era tudo... Era estranho, muito, né, cara? Muito estranho. Muito não estranho. Teve rusga entre você e o Aidar naquela época? Não, na venda para o Napoli? Na verdade, teve uma... Antes do Mundial, eu tava terminando o contrato e eu fui assim... Eu não, era obrigado, né, você ir servir a seleção brasileira com o contrato. Então eu acabei renovando o contrato nas bases que o Carlos Miguel, né, como presidente, me ofereceu. Né? Que era o salário teto, que acho que era o Dario, que se eu não me engano, acho que ganhava mais. E eu tava brigando que eu queria mais, porque eu fui artilheiro, eu era o goleador. Essa fez por onde? E aí, enfim, me convenci que não tinha como outra saída. Eu queria, que era a minha grande oportunidade, que em 82, né, eu tive a frustração muito grande de ter machucado. E era a oportunidade de eu voltar na seleção com a mesma comissão com o Tele. E aí aceitei as bases desde que colocasse uma condição. Que meu passe não poderia custar mais de $1 milhão. No final, ele achou pouco. Chegamos 1,5, chegou a $2 milhões. Eu falei, tá bom, $2 milhões, é o dobro, mas tá bom, não tem problema. E eu pedi um documento assinado. E fui, registrei aqui perto da Teodoro Sampaio, aqui num cartório. E fui, registrei e fui. Em busca do objetivo de jogar bem, de ser talvez campeão do mundo. E eu fui bem, o time, né, foi eliminado pela França. Gol teu, mas... gol teu. Gol meu, e aí eu voltei com várias propostas, né, pro pessoal procurar, mas muito tranquilo, muito pé no chão e para escolher a melhor oportunidade. Tive algumas oportunidades aí para a Espanha, para a França. E aí pintou essa do Torino, né, a princípio, que era com o Moj, depois pro Napoli. Eu falei, esse é o sonho, quero ir a $2 milhões, né, foi para fazer o depósito, não aceitaram, falaram que meu passe valia, foi muito valorizado, era 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. E aí ele não quis assim honrar a assinatura, mas eu não tenho nada, não tenho bronca, acho que ele foi pressionado, é lógico, também pelo, né, o conselho. Mas ele fez, inclusive, um jogo, seu despedida no São Paulo, que você jogou metade pro São Paulo, metade pro... E era pra ter um jogo aqui também, não sei se porque não aconteceu. Mas ele levou boa parte dessa renda em cima do que você... Então, eu não sei, esses detalhes não sei, o que eu fiquei sabendo praticamente, que eu... O meu passe foi, se eu não me engano, acho que 2 milhões e 600 e pouco, 2 milhões e 800. Abri mão, que eu tinha um direito de 25% nessa participação da venda. Só para poder ir, né? Para ir, e aí eu fiz um contrato de 2 anos com mais 2 anos de opção, né? E acabei ficando com mais 2, praticamente fiquei 6 anos no Napoli. Mas sou muito feliz, não tenho nada, boa, não tenho mágoa dele. Eu entendi, porque depois eu também fui presidente, né, do Campinas, e a gente, do outro lado também, a gente do outro lado entende, do balcão, né? Mas eu acho que eu fiquei 5 anos, nunca dei, nunca pedi um aumento para ninguém da minha carreira de 21 anos. Então eu sempre fui então hoje eu tenho a porta aberta ao São Paulo, adoro. Pessoal, né, que a gente estava falando negócio de Santista e tal, mas o meu envolvimento meu com São Paulo é muito maior. Às vezes, boa casa, né? É, eu tô realmente em casa. Ô, Carecone, como diria o Silvio Luiz, o futebol é cheio de... Carecone, como disse o futebol, se eu cortei eu vou preso. Futebol tá cheio de histórias, às vezes, que muita gente tanto fala que vira verdade e às vezes é mentira. Mas é verdade uma história que uma vez você deu uma festa num apartamento de Campinas que os caras reclamaram e você falou que mandou fazer proposta pra comprar todos os apartamentos. Mas você já ouviu, não viu? Não, sim, isso aí foi... Não, foi até contado aí num botequim aí aqui, perto da Francisco Morato. Tava eu, seu Hélio, o Cilinho. O Cilinho contou essa história aí. Não sei qual jornalista que foi, jogou isso aí, acho que no jornal também. Que na verdade a gente tava num samba e o samba tinha estendido lá num apartamento, que eu morava num apartamento de cobertura. Mas o som saía lá pra cima. E o São Pedro lá, Jesus, podia reclamar. E aí veio, né, um pessoal interfonaram lá e dizendo que tinha que parar o som, que tava muito tarde, era meia-noite, meia, uma hora. Eu falei, não, daqui a pouco a gente já para e tal. E aí o Sininho conta essa história que não é diferente, né? Que o síndico lá, o zelador, subiu, mandou parar, porque senão o pessoal do todo o prédio queria comprar, né, a minha cobertura para fazer uma área de lazer pro prédio, e que para tirar, porque muita festa, muito barulho. E aí que eu tinha dito que põe o preço em todos os apartamentos, era 20 andares. Eu compro. Eu vou comprar, vender, então eu vou morar sozinho. Eu falei, pô, os caras me quebraram, que depois você subia com os caras, né, no elevador, os caras só me olhando. Falou, é mentira. Foi o Cilinho que inventou. Cilinho me deu umas quebradas ali, minha. Ô, Carlos, oi. Grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Vê se dá sorte lá no jogo, hein? Não, dou, com certeza. Só, mas deixa eu fazer uma pergunta pro Careca. Fala, a última. Vamos lá, Carlão. São Paulo atual. Tem algum técnico que conseguiria fazer esse time jogar bem? Ou é o time mesmo que é ruim, pega meia dúzia, joga fora, tira a zaga que é horrível? Ou é técnico mesmo que não consegue fazer esse time jogar? Ah, galera vendo, acomodada. Como é que você é um cara otimista? Bom. Tá, pra mim, eu... Não, eu... Eu acho que o time não é ruim, cara. Assim, é a acomodação e a zaga. A zaga, pelo amor de Deus. Eu acho que, no geral, acho que o São Paulo, né, errou, e talvez algumas contratações, acho que faz um investimento enorme na categoria de base, que infelizmente tira muito pouco de lá. Eu acho que é para complementar uma equipe como o São Paulo, que é o torcedor exigente. Então acho que não dá para ter só uma base, né, uma molecada jogando. Mas é interessante pelo investimento. Eu acho que é um treinador, o próprio Osório, É claro que ele não teve muito tempo, mas é uma mentalidade muito diferente. Ele esteve trabalhando muito fora, né, no futebol inglês, se eu não me engano, e rodou aí praticamente o mundo todo. E eu acho que falta, infelizmente, falta uma regularidade, falta elenco. Não adianta, acho que um treinador vai fazer assim, não faz milagre. Agora, eu acho que precisa ser muito transparente, né? Quem tiver, não importa, não precisa ter nome o treinador, precisa ter uma transferência, mas um envolvimento muito grande. E a cobrança, né, junto com o jogador. Lá dentro, o jogador talvez está ali e não está contente, feliz ali. É melhor sair, dar lugar para dar espaço para outro jogador, dar oportunidade para outro jogador. Então, eu acho que eu vejo mais isso aí. Acho que está faltando essa cobrança do próprio jogador de se reunirem, né, no vestiário, ir para campo e jogar por eles, né, entre aspas. Claro que a gente sabe que tem a entidade, tem o São Paulo, tem o torcedor, para refletir lá fora. Então, acho que o time está, o elenco está tendo muita dificuldade. Eu volto a repetir, teve alguns erros enormes, né, de contratação, infelizmente, e você perde tempo. Chega um treinador, né, durante um campeonato, para querer contratar na última hora, os caras estão tudo colocados, é difícil. Então, é importante no início, na temporada, você conseguir montar um elenco e complementar com os jogadores de base. A diretoria, ela convida vocês, ex-diretoria, para conversar com a galera da base, passar instrução, fazer conversa, alguma coisa desse tipo, ou nunca foram convidados para nada, passar uma instrução para a garotada da base? Olha, eu não sei assim os outros jogadores aí, mas eu nunca assim fui convidado, não, mas eu sou sempre convidado para vir, né, no Morumbi, para participar de alguns eventos, né, até com o próprio pessoal, com o Rogério, aí o Passaporte FC, mas assim, diretamente, assim, no, né, nos treinamentos, não. Mas eles têm assessoria, eu acho que precisa sintonizar um pouquinho melhor só, porque tem a história, tem os pessoal lá, acho que não dá para jogar tudo na lata do lixo, não, pelo amor de Deus, tem muita qualidade lá dentro, a estrutura é forte, continua ainda das melhores aí do mundo, não vou falar do Brasil, não. Eu acho que só ultimamente tá errando demais em contratação. Acho que infelizmente é só isso. E o São Paulo erra muito pouco nesse detalhe. Ô Carlos, grande abraço para você, bom jogo. Obrigado, Sombra, obrigado. Só mandar um abraço aí. Manda. E um abraço aí pra galera aí do futebol do paulistano. E um amo ela pra minha esposa. Não, ela me mata. Qual o nome dela? Agora, ela... Karen. Karen. Karen. Karen. Cuidado, senão Karen. Sai Karen, hein? É. Ah, salvou. É, realmente. Então tá bom. Muito dinheiro. Valeu, obrigado, cara. Um abraço. Salvou a hora. Obrigado. Muito dinheiro, mulher. Alô, esse aí é o Estádio 97. É o Carlos. Hoje o convidado aqui é o Careca. E temos também outra convidada muito importante. Marília Gabi Gabriela, no Estádio 97. Gabi. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui. Eu vou conversar rapidinho com essa pessoa ilustre que está aqui no programa. Sim. Eu converso hoje com Antônio de Oliveira Filho, de Araraquara, São Paulo. Ele que jogou no Guarani, São Paulo, Nápoles, Caxima, Santos, São José. E parece que tem um nome aqui chamado Garfotown, tá certo isso? Esse é um time inglês aí que eu fui lá dar uma clínica e o dono lá, nem lembro o nome do inglês, lá me colocou que eu joguei lá. Pô, cara, atualizar o... Eu vou processar esse cara. E ele atualizou o Wikipédia também, eu vou dar uma porrada nele. A minha pergunta é, o que foi mais complicado pra você? Ficar fora da Copa de 82 ou conseguir pronunciar o nome Garfotown? Porque até agora eu não consigo. Eu acho que esse nome aí, esse inglês, é igual pra você, é complicado. Você tem cabelo e o seu apelido é Careca. É igual chamar o Belo de Belo, né? Não combina muito, você concorda? Tá muito longe. Exatamente. De ser Belo. Se você pudesse ser um Careca, você seria Vin Diesel ou Amin Kader? Que isso, João? Eu só as perguntas aí. Ó, cara, aí me quebrou. Ó, eu vou fazer agora, são duas opções, você escolhe uma, tá bom? Bate bola rápido, vamos pra cima. Jô ou Henrique Ceifador? Nossa. Que porcaria, hein, velho? Vai, Jô, vai. Jô. Maradona ou Jobson? Olha só, cara. Diego, não Maradona, Diego. Complete a canção. A muriçoca, soca, soca, soca. A muriçoca... Ah, tem que picar, né? Picar. Conhece a música, hein? Quem nasceu primeiro? Eu sou avô já, pô. Eu tinha molecado, tenho um. Tô com o netinho, com o Davi Luca, com 2 anos e 6 meses, só ouve essas porcas. Quem nasceu primeiro? O Paulo Baier ou a galinha? Vai, com certeza o pau. E pra terminar, escolha: Guarani de Campinas, Guarani do Paraguai ou Guarani da capital? Olha aí, cara. Guarani de Campinas. Eu conversei aqui com o Careca, muito obrigado, uma simpatia. Sensacional! Muito bom. Olha, só em respeito às pessoas que mandaram aqui algumas mensagens, eu sei que o Careca precisa ir embora, né? Não, daqui a pouco o Rogério vai falar, inclusive, do projeto do Muruntri aqui. Tem o Humberto aqui também, que tá me mandando mensagem. Mas vai ganhar uma cerveja se eu falar o nome dele. Tá bom, Humberto. Mas um abraço aí, Humberto. Mas antes você vai escalar o teu time lá. Nossa, tem isso aí que eu esqueci. Qual goleiro? Vai, rapidinho. Qual o time de todos os tempos? Não, de time... todos os tempos? Não, que você jogou junto. Você mais 10. Qual goleiro, Careca? Ah, acho que Taffarel. Lateral direito? Leandro. Zagueiro central? Cara. O Taffarel você jogou com ele... Aonde? Na seleção. Na seleção. Eliminatórias. Ah, é. Oh, seleção, não, cara. Zagueiro central? Ah, eu vou ficar aí, que é parceiro, que é meu compadre. Eu vou ficar com... Tem tanta gente boa, mas eu vou ficar com o Oscar. Quarto zagueiro? Porque é só brasileiro, só. Não, né? Todos que você jogou, todos, cara. É você mais 10. Nossa. Vamos senhora. Começar de novo então? Ou... Não, mas faz aí, Leandro. Vai, vambora. Quarto zagueiro. Cara, eu acho que. Quarto zagueiro. Deu super bem, acho que o Luizinho também, Júnior. Lateral esquerdo. Leandro, Oscar, Luizinho. Júnior. Rafael, Leandro, primeiro Oscar, volante. Luizinho, Júnior. Número 5. Primeiro volante, olha isso. Isso. Meu Deus do céu. O 5. Falcão. Falcão. Falcão. Falcão é. Meia direita. Vou ali. Nossa senhora. Tem muito cara bom, né? Que jogou. Pode ali, jogo. Nossa, tem. Vou esquecer de gente demais ali, mas vamos Magrão, Zico e Maradona. Nossa, tá, vou meio campo. Ponta, de, isso, ponta meu direita. Meu Deus, imagina um time assim. Qual mais se tiver ponta? Peraí, qual que é o meio de campo? Falcão? Sócrates, Zico, Falcão, Zico e Maradona. Tá, então. Zico e Maradona. Você é o centroavante? Quem é o outro? Tem mais um. Quem é o outro? Você é o atacante, quem joga com você? Ah, eu e Emília, vambora. E o treinador? Cilinho. Não? Cilinho. Caramba, hein, velho, que puta time. Esse time, ó. Olha, tirando o centroavante, tirando o centroavante, é nessas que você arruma inimizades que é legal. Esse time ganharia do Corinthians hoje? Vai, é um fanfarrão mesmo, né, velho? Só mais um minutinho, Careca. O Arthur Nascimento fala: Careca, você é um gênio, obrigado por tudo que fez no Tricolor. Você vê uma diferença. Você realmente vê uma diferença técnica grande entre os jogadores de agora e os de antigamente. Esse foi monstro. Careca foi o maior centroavante que vi. Meu pai foi amigo dele, o Oliveira. Ele jogou em São João da Boa Vista. Ele jogou ao lado do Bellini. Você lembra do Oliveira? Então, mas será que ele. Acho que ele tá falando é do meu pai, será que não? Que é o Oliveira, que jogou, acho que o Bellini, meu pai chegou a jogar em São João da Boa Vista, se não me engano. Pode ser. Acho que é. O Anderson Bellini. Ferreira. Boa tarde, amigos. Perguntem pro Careca se o Timão já tentou contratá-lo em algum momento. 96, em agosto de 96. Eu tava no Caxiúa Reysol e o Dualib, presidente. Tivemos um contato, mas tinha que ser para ontem, né? Eu tinha contrato até dezembro, né? Até 20 de dezembro de 96. Aí não consegui voltar, rescindi meu contrato e não, nunca fiz isso. Aí eu voltei, que foi em 97. Ah, legal. É uma frustração na tua carreira, não ter jogado no Corinthians? Não contrataram o Careca? Não, eu acho que é legal. Acho que é uma torcida... Eu vivi uma... Vivi 6 anos espetacular no Nápoles. A torcida do napolitana, né? É a torcida diferente. Eu sou fanático, né? Sou muito fanático. O Corinthians também tem o torcedor. Eu me dou super bem. Não tenho problema nem com o do Palmeiras. Você nunca falou mal de ninguém. Nunca falou mal. Identifico muito bem com coisa. E seria com certeza também uma grande... Alegria também ter vestido a camisa do Maradona. Ô, Careca. Eu tive o segundo título, que foi o Scudetto, né? Tive a Supercopa, a Copa UEFA e uma Copa Itália. Aquela Copa UEFA foi qualquer coisa, né, cara? Aquele jogo... Jogos olha, pegamos o Bayern de Munique lá também, com um grande time também. Demais. Ganhamos deles lá em Munique, né? Nosso time era muito forte também. O Gerson Ferrari de Itu, por favor, sou fã do Careca. Ele sempre foi na minha casa em Itu. De grande Gerson. E viu meu filho Gersinho crescer. É, ele tomava umas 20 caipirinhas por dia. Quem, o filho dele ou eu? Ah, não sei. Juntos! juntos. Ah, o Gerson lembra, um grande abraço. Tá, deve estar pesando uns 300 quilos, que já era gordo. O Rodrigo Davidoff Eng. O Careca fez parte daquela seleta categoria de jogadores que desperta a admiração de todos os torcedores, independente do time. Sou corintiano e tive a oportunidade de vê-lo jogar algumas vezes ao vivo no São Paulo e no Napoli pela TV. Pergunte, por favor, se o nível de atenção para acompanhar o raciocínio do Maradona dentro de campo tinha que ser muito alto. É. Ou era natural o entrosamento? Não, a maioria das vezes dos bate-papos que eu saio aí com algumas empresas... Eu te digo que os caras sempre falam, pô, era fácil, né, jogar ao lado do Maradona, como era fácil com o Zico. Você tinha que estar ali, rapaz, ligado, 24 horas. E ainda era surpreendido, minutos, né? E era surpreendido, exatamente. Porque os caras estão na frente, 6 meses na nossa frente. A visão dos caras, a inteligência deles era jogadores maluca, geniais. Coisas, né? Geniais. Então os caras é fora do normal. Então você tem que, não dá pra dar um vacilo, você tem que se preparar. Não digo chegar próximo aos caras, mas vou falar pra você. Você tinha que estar muito ligado ali, porque qualquer momento ele ia te surpreender, ia te jogar, enfiar uma bola e você tinha que decidir. Você pisa na bola, você ia passar uma vergonha. Então você tinha que estar muito preparado. Então vou falar pra você, às vezes tenha dito... Eu sempre dormi bem, sempre fui um cara tranquilo. A minha concentração era ali dentro do vestiário e no túnel, caminhando ali. Aí eu não queria falar com ninguém, porque já estava focado no Maradona, que eu tinha certeza... Ele ia enfiar umas 5, 6 bolas pra mim, eu não podia falhar. O Zico é o mesmo nível do Maradona? Ah, forte. Eu acredito que sim. A única diferença, talvez, do Diego de ser canhoto. Eu acho que o canhoto, ele é mais... Diferenciado. Acho que o Maradona, às vezes, quando tava fechado, ele chamava a bola e ia driblando em progressão. Então, as fintas, né, do canhoto, Ele não caía, né, careca? Não, dificilmente. Ele é pro chão. Ele é muito forte. Ah, vá, então, merda. E pra encerrar a participação... O Magrão hoje também jogava muito. Peguei um período em 82, nos anos... E pra encerrar a participação do careca, vamos ouvir aqui... Ô, Benjo, acho que você lembra desse narrador, TV Cultura. Mesmo pra aliviar. Ah! Não sei se esse gol foi importante. Não falou ainda? Acho que é o Cicarelli. Vem trazendo o Wagner. É, o Cicarelli. José Carlos Cicarelli. Subiu Pita para a entrada de Careca. Gol do São Paulo! Careca! É uma coisa incrível que está acontecendo aqui no Brinco de Ouro. Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Agora a torcida do São Paulo que vai à loucura. Quando a torcida do Guarani já comemorava a conquista do título, Careca, sempre Careca, o artilheiro do Brasil, você viu como ele pegou. Ô Careca, acreditar até o fim naquela época era mais fácil, né? Não, dizer que pra mim foi assim, não digo, lógico, o gol, né, que foi muito importante também, mas o jogo, foi pra mim um dos jogos mais importantes da minha vida. Pela emoção, pelo calor que foi aquela partida. Estar jogando contra o meu time, né? Meu ex-time, né? Que me revelou e ter dado, né, essa glória, né? Ter dado o primeiro título a eles, né? O Guarani. E ali, tendo essa possibilidade, né, de fazer uma final representando o São Paulo. E fazer esse gol que todo mundo já estava, né, já cantando o hino, tocando o hino do Guarani, alguns torcedores de São Paulo já não estavam acreditando, mas estavam ali ainda, e a esperança ali era realmente de um chutão para frente, vamos dizer assim. Ainda o Gilmar me sai ainda jogando com o Wagner dá dois toques na bola e ainda joga em cima do Pita, que nunca ganhou uma bola de cabeça na vida, e ele conseguiu enfiar uma bola com uma precisão. Você comemorou muito, e, né? E aí eu soltei a perna. E o que você acha desse negócio dos caras que jogam contra esse clube e não comemorar? Isso não existe. Eu já comentei várias vezes isso aí. Não existe. É uma falta de respeito. Viu, mano? Eu fui, vibrei. Com respeito, né, sem insultar nada. Com os companheiros. Com os companheiros que era ali. Então acho que não existe. Acho que é uma falta de respeito aí. Eles falaram, joguei e não vou comemorar. Não existe isso aí. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Infelizmente, eu não faria isso aí nunca, né? Não faria nunca isso aí, como aconteceu essa situação. E foi num Campeonato Brasileiro tão importante que o Guarani poderia ser bicampeão. É verdade. Então eu vibrei com muita emoção com o meu torcedor, com a minha torcida. E depois ainda chutei aquele rapa bosta que eu fui bater lá no pênalti, ainda perdi o pênalti. Mas o Vagnão foi lá, ainda conferiu e nós somos campeões. Pra fechar, Careca, Messi ou Maradona? Maradona disparado. Sai na foto. E o melhor do mundo, você vota em quem hoje? Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi? Pra essa última temporada. Nossa senhora, eu acho que eu acho que ainda vou no Messi. Teve ainda um probleminha de contusão, mas ainda ele está um pouquinho na frente. Ele ainda é espetacular. É claro que tem o seu time também, que é redondinho. Eu acho que o Neymar já, eu acho que o ano que vem ele tem crescido muito. Eu acho que o Neymar, acho que o ano que vem ele vai ser dele. O Miller, semana passada aqui, eu já tinha perguntado uma vez, ele confirmou. Ele falou que naquele time do São Paulo que tinha Miller, Careca e Sidney, o Neymar ia brigar por uma vaga com o Sidney. Você concorda com o Miller? Falou aqui? Não, eu acho que... Mas eu sei. Não, é, não, o Sidney era fantástico. Ele tinha falado pra mim na foto, se eu perguntei. Sim, aqui. Mas... O Miller disse o seguinte, com a bola que jogava o Sidney naquela época, o Neymar ia brigar. Você concorda? Não, o Sidney era espetacular. Era bom jogador. Muito bom jogador. Não dá, né? E cumpria muito bem. Ele tinha uma facilidade tanto do lado esquerdo quanto do direito. Mas, na minha opinião, eu acho que o Neymar pra mim, é gênio. Eu já tinha dito na época de Santos, dar camisa 10 para ele, com todo o respeito ao Pelé, depois tem a sua história, mas ele é um, vou falar que é um novo Pelé, que não tem nada a ver em comparações, mas vou falar para você, há muito tempo eu não vi um jogador com essa facilidade, com essa agilidade. O Brasil, para você, Careca, ele corre risco de ficar fora da Copa? Não, eu acho que não. Não? Acho que não. Menor risco? Vou falar para você, a gente tá falando que eu tô numa crise. A crise geral nossa aí também, na política, é uma merda danada. Vamos estocando vento. E vou falando no futebol e tal, mas se a gente vê do outro lado também, se a gente pega a Argentina, você pega o Uruguai, pega o Chile, você fala dois monstros deles aí. Olha, não tem. Também não tem. A Argentina é extremamente mal treinada. Então eu acho. Muito. Exatamente. Eu acho assim, eu acho que o Brasil ele só precisa acreditar um pouco mais. E acho que a comissão, acho que as pessoas responsáveis, acho que não podem errar. A gente fala, né, que o São Paulo errou, contratações, acho que da seleção brasileira, você não pode errar, né? Ter 1% de erro. Não pode, porque você tem aí à sua disposição. Então cada um. Vai dar pro capitão. Quem que vai ser o capitão? Você tem que, não pode errar o perfil dele. O perfil dele tem que ser isso, sim. Não pode, vai aguentar o pau. Dunga, para ou continua, na sua opinião? Não, eu acho que, na minha opinião, acho que deve continuar, sim. Ó, só pra terminar, se eu não ler essa mensagem do Márcio Rivelino, ele me mata. O Márcio Rivelino então mandou demorar, o seguinte. Então vai demorar. Não, mas eu vou ler na minha voz, não na voz dele. Então, se eu for ler na voz dele, ele vai colocar. Vai demorar. Acabou o programa. Ó, o Careca é demais. Conheci o Maradona graças ao Careca. Porém, com todo o respeito que tem ao Careca, hoje ele seria banco do Firmino. É, tá certo. Ó, e só falar assim, ó, só pra aproveitar numa dessa aí, pô. Não é que eu deixei aqui, pô, vai passando. Eu não joguei com ele, né? Mas o grande ídolo, né? Não pus ele no meu time porque eu não joguei, mas... O grande ídolo do Maradona era o Rivelino. É importante, né? É importante. A perna esquerda, né? Tivemos um encontro em Campinas, lá na inauguração. Ele ajoelhou e beijou os pés. Ele é apaixonado pelo Rivelino. Pois é, né? Maradona beijou os pés do Riva? Beijou. Tô te falando pra você. Ele sempre gostou. E o Riva tem essa foto que eu mandei pra ele, abraçado e tal. Foi espetacular. Esse encontro foi espetacular. O Herbert Viana do Paralamas também, num show. Beijou os pés. O Rivelino foi dar a mão. O Herbert Viana se ajoelhou. E beijou os pés do... Você teve muitos amigos aí no futebol, Careca? Ah, tem. Poucos. Maradona é um? Jogador máximo, com certeza. Um grande aí também, mandar um grande abraço. Também tá fora também, Marco Aurélio Cunha. Pra mim também é um dos caras que faz parte da minha família. Um cara que me ajudou bastante no período aí de São Paulo. E que poderia, né... Eu acho que se ele tivesse nesse comando hoje no São Paulo... Tava essa bagunça? Eu acho que poderia... ser diferente, mas enfim, hoje ele tá também num cargo de grande responsabilidade também, que é mudar a situação do futebol feminino. São Paulo cabe melhor para ele que CBF, né? Ah, conseguiu, também acho, mas enfim, deixa o baixinho acho que tá viajando aí, mas enfim, vamos que vamos. Ia pedir demais pra você ir embora, ia pedir demais pra você trazer semana que vem o Maradona aqui, no Estado 97. Pô, tem que mandar passar, ele tem que mandar um jatinho lá em Dubai, ele tá em Dubai. Aí já complica. Vamos mandar buscar o cara. Então, você se compromete no ar, publicamente, com esses milhões de ouvintes da 97, que você trará o Maradona ao vivo aqui? Vamos tentar. Não, isso é papo, vai ser isso aí, é papo de político. Numa oportunidade, quando estiver aqui, eu com certeza vou... Vou recomendar, que o programa é bom demais. Edita, tá gravado. Não, cobraremos o Careca toda semana. Agora se viesse também. Falta um mês, falta dois meses. Tô brincando. Palmas pro Careca. Palmas pro Careca, pessoal. Beleza, rapaziada, um abraço aí. Boa, Careca! E vamos pro Morumbi. Muito legal. Palpite pra hoje, Careca. Ixi, aí vai me quebrar. Olha lá. Mas vamos embora, eu disse, ó, 2-1 São Paulo. É 2-1 São Paulo, velho. Boa, boa. Tá bom, tá bom. 2-1 São Paulo hoje. 2-1 São Paulo. 2-1 você tira, Rio. 2-1. Lá nós tiramos uma diferença. Caraca, e faça um convite para as pessoas jogarem no fim do ano no Morumbi com você. Olha aí, a data, fala aí, me ajuda aí, fala meu filho, aí, mas Rogério. É final do ano de dezembro. Me ajuda aí, ô, é brincadeira. 12 e 13 de dezembro, São Paulino que tá ouvindo. 12 e 13. 12 e 13, São Paulino que tá te ouvindo falar aqui até agora. É muita gente. Que sonha em jogar com a camisa de São Paulo, uma vez sonhou, e entrar no Morumbi, no gramado, e jogar com a camisa de São Paulo, tem a oportunidade em dezembro, 12 e 13 de dezembro. Entra no site voujogarnomorumbi.com.br e o Careca vai estar jogando lá. Carecone, é contigo. É isso aí, legal. O pessoal também que jogou também, que nós tivemos uma outra aí, pode voltar também. Um grande abraço. Tchau, fui. Valeu, gente. Ah, grande Careca. Boa! Aê, Careca! Eita, nós! O Careca é o nosso convidado mais que especial hoje. O programa Nota 1000 aqui no Estádio 97. Estádio 97, que tem oferecimento do Consórcio Nacional Honda. Promoção chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também oferecimento de Recubriplast, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. BV Financeira, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. É ser construindo com valor. E a gente tá ouvindo tantos gols, tantas narrações. Eu queria... Tchau, Careca! Falou, cara. Ter sorte lá pro Tricolor. Valeu, cara. É, isso aí. Ele não vai jogar, viu? Ele só vai lá assistir. É verdade. Mas só de olhar já, já transmite bons fluidos. Eu tô até deprimido. Eu tô vendo aqui no YouTube aqui, gols do Careca pelo São Paulo. Fiz jogadas do Zé Sérgio. Vi até tabela do Casagrande. Meu Deus do céu. Mas a gente já ouviu tantos gols hoje, Benzinha. E eu sei que você é louco por futebol, todo mundo sabe. Eu sou. Quero te propor um desafio. Vamos ver se você é o cara mesmo. O negócio é o seguinte: agora, cara mesmo. Presta atenção, atenção, ouvinte do estádio, não dizer para agora tudo! Que eu quero. Cara, ver. Eu não gosto para dessa. Tudo! Oh, posso falar um negócio? Eu detesto essas coisas do sombra. Para tudo! Porque sempre que acontece alguma coisa do jeito que eu não sei o que vai acontecer, eu tô. Calma, calma. Eu me ferro, cara. Não, mas vai ser legal. Você é 100% apaixonado por futebol? Amigo. 100%íssimo. Quero ver então agora. Então tá bom. Então vai lá, quero hein? Quero ver agora. Quero ver você narrar o 100º gol do Rogério Ceni em cima do Timão. Tem que narrar. Profissional. Nossa. Cheio de emoção. Profissional é profissional. No way. Aí tem que ser igual Itaipava, 100%, velho. Vai valer a pena, vai por mim. Vai? Só se você for 100% mesmo. Vai valer a pena. Vai, velho. Se você for 100% mesmo, vai valer a pena. Não. Faz a narração. Tem que ser profissional, né? Vai lá. Beija. Primeiro me explica qual é o motivo do negócio bacana, porque toda vez que eu tô te falando, toda vez que o Sombra faz esses negócios no ar, Landucci, é legal. Há 15 anos que é isso. Cara. Toda vez vamos ele vem com as coisas no ar que eu não vai sei te por ajudo, mim. Eu sou por mim. Me ferro. Narigudo, vai por mim. É, vai. Já foi. Por mim. Faz tempo. Vai, porque mas só se for 100%. Vai por mim. Vai pela narração 100%. Você não é 100%? Você não é profissa. Não, profissa, eu sou 100%. Profissa. Eu sou 100%. É 100%. Não, o problema é que quem tá falando comigo é uma pessoa que eu não tenho o menor apreço e a menor confiança. Quem? O Sombra. Mas não é por mim, é pelo seu lado profissional, mostrar que você é um cara 100%, cara. É profissional. Vamos lá, ó. O gol põe do até Rogério fundo Ceni. De torcida aqui, ó. O gol do Rogério Ceni contra o Corinthians. Torcida tá lá, espectador. O 100º. Falta. O 100º. Vai narra, narra aquele que é legal. Lá, Arena Barueri, estádio lotado. Arena tá Barueri. Narra, vai. Vamos lá. Vai que é 100%, vai. Aquele dia que o Rogério usou uma única vez a camisa. Por que sempre eu me ferro? Vai. Não, vai que é 100%. Porque você vai mostrar que você é um profissional. É, Benjamin. Que você é um cara 100% profissional. É verdade. Ó, olha lá, o barulho da torcida. Torcida do Corinthians apreensiva. Benjinha na cabine pra narrar. Tá lá atento pro lance. O Rogério ajeitando a bola. O Júlio César lá todo, olha. Não, borrando, tem que vai, vai. Vai, Benjamin, narra que é fácil. Oh, vai. Falta, vai que falta. Estádio cheio, vai. Mas vamos lá, vai. Falta pro São Paulo bater. Mas assim? Emoção, porra. Assim? Mas é, eu, não, minha narração é estilo Zé Carlos Cicarelli. Não, Cicarelli é o cacete. Não, é, tem que narrar, vai. É rádio, você tá no rádio. Rogério Ceni pode fazer o 100º gol. Será que vai fazer? Será que não vai? Rogério Ceni bateu! Bateu! Gol! Gol! Do São Paulo! Meu Deus! Ali a empolgação! Saiu o 100º do São Paulo, do Rogério Ceni. É isso, hein? Sensacional! Cadê a empolgação? Não foi? Amigo, sim, foi. O Ben já mostrou que é 100% apaixonado por futebol. Ah, eu é isso aí, narigudo. Eu só quero entender. Eu sou 100% de futebol mesmo. Você mostrou que é 100% apaixonado por futebol. E de recompensa, saindo daqui, a Itaipava é por minha conta. Eu falei, não falei que era 100%? Te falei que eu só sei das coisas no ar, né? É, eu falei que era 100%. Velho. Então, você é 100%, não é não? Tá pensando o quê? É isso aí. Se você também é 100% apaixonado por futebol, como o meu amigo Benjamin, fique ligado que a Itaipava tá com uma série de surpresas pra você. Quem sabe você não é surpreendido também? Hã? Hã? É isso aí. Seja bem-vindo a Itaipava aqui no Estádio 97. Pra quem é 100%. Estádio 97 da Energia 97 FM. E atenção. Oi, que foi, Narigudo? E a cerveja que eu bebo, Itaipava. Boa. Boa. Muito boa, bebo Itaipava mesmo. Marty McFly acabou de chegar em São Paulo e já foi multado em 8 radares. Quem é isso? Caraca, velho. É lamentável, impressionante o cara montado, velho. Ó, ajuda aí, ó. Ó, mas só do carro dele. Ó, pode perder a carteira, hein? Só do momento. Tá? Só do carro dele aparecer já tomou. Já. E se ele chegou com o Dolore na marginal? É. Pô, 8 é pouco. Mas ele vai perder a carteira porque vai ser roubado ou vai perder a carteira do motorista? Muito bem. Só um minuto. Faltou uma pergunta pro cara. Pode olhar lá. Eu não quis fazer porque é sacanagem fazer. Às vezes você coloca o cara numa situação indelicada. Mas pergunto pra vocês. O que achou disso aí, mano? O Guarani. O Guarani revelou três atacantes, seguinte: Careca, Luizão e Evair. Revelou um monte. Não, um monte não. O Renato Pemucho também não foi lá? Renato não é centroavante. Ah, não, centroavante. Luizão. O Amoroso não era? Não. Luizão. Não, Luizão é o segundo atacante. O Amoroso é o segundo atacante. Quem era o melhor dos três? É disparado, Careca? Novo. Ninguém Luizão, pensa. É disparado? Pera, Careca, vai. Luizão e Evair. Desculpa, Careca. Sem demérito dos demais. Pra mim, Careca. Sem demérito, olha, sem envolvimento de paixão. Mas é uma pergunta boa. Mas talvez eu vote no cara. O Evair é velho. Talvez, mas é uma pequena vantagem. Aquela, careca, nossa, nota 10, outro nota 6. O Careca e os outros dois aí, eu acho, olha, que o Evair, na questão técnica, o Careca em primeiro lugar. Aí, mas se tivesse um... Mas a nossa, diferença é difícil, é pequenininha. Olha o Guarani revelou Careca, Luizão e Evair, e tá pra fechar as portas. Brincadeira. O Edmar também acho que foi revelado pelo Guarani. Bom, vamos ao Momento Bom Sem jogador. Parar? É, agora é a hora do Momento Sem Parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. É, rapaz. Que coisa, hein? Alô? Alô. Quem fala? É o Alexandre Soares de Faria. E quantos anos? Hugo Xandão. Xandão. E aí, Xandão, quantos anos você tem? 38. 38, RG. Hoje? É, hoje. Hoje é o Motinha. Qual assim, Motinha? Eu. Vai Soares hoje. Ah, aí depois eu vou tomar um Xandão. Me desculpa, o Domênico Gato. Oi. Tem aquela champanhe Bolchandão. Olha, a cena do Motinha correndo no Wikipédia hoje. Pra ver quem era o Careca, foi sensacional. Você não ia pro jogo? Mas você não ia pro jogo? Qual é o bairro que você mora aí, velho? Eu moro no Sacomã. Sacomã é nós, eu morei ali, é perto da Anchieta. É, do lado. Eu morei na Dom Vilares. É, do outro lado, mas tudo bem. Ah, mas é pertinho. Essa é boa. É a voz do... Ô, seu Sombra. Eu morei no segundo tombo lá dos Três Tombos também. Ah, lá, ela é legal. Ô, seu é Sombra. Ela é legal. Esse bairro aí faz eu lembrar do meu curso de inglês. Qual? Porque eu aprendi que tem o Saco Man e o Saco Woman. Entendeu? Esse bairro aí. Saco Man. Woman. Saco Woman. E que time você torce, amigão? É o líder, né, o mano? Por merecimento. Quem que é o líder? Ah, do Campeonato Brasileiro é o Coringão. Tá difícil. É, então é nós, mano. Ô, amigo. É Corinthians. Domingo tem mais uma final aí, Corinthians e Flamengo jogando na Arena. E aí, expectativa pra esse jogo aí, cara? Ô, mano, eu tava fazendo as contas, não sei, já tá 100% na Libertadores? Já. Eu tô na humildade, né? Já tem uns 40 mil ingressos vendidos? Velho, pra domingo, Corinthians e Flamengo, não tá fácil pra comprar não, cara. Claro que não, mas você quer o quê? A torcida do Corinthians vai todo jogo. Eu tô tentando até agora, não consegui não. Ah, você vai lá e dá a carteirada. Carteiro não, senhor, que eu levo meu... Não, senhor. Nunca carteirei em estádio de futebol. Você chega lá e fala, sou o Benja. Não, senhor. Ah, vá. Não que eu levo meus filhos no jogo e todo mundo paga ingresso, inclusive eu. Então, mas aí você faz igual o pato quando tá no lago, velho. Você abre a asa sem falar. Não faço nada de abre a asa, não. Lá, os caras põem ele lá, tranquilo. Não, não põe na lógica. Você não paga na arena, mano. Que eu se, sei. O Benjamin, se o Benjamin não entrar, quem não, entra? Não, senhor. Só entra com ingresso. É mais fácil. Eu só entro. Imagina, pago todos os meus ingressos aqui. Quer olhar meu fiel ou nosso? Não, senhor. Eu só entro. Eu quero olhar o seu fiel. Fiel torcedor. É, o negócio é o seguinte, amigo, um domingão tem mais uma final aí, Corinthians e Flamengo. O Corinthians, ele pode, talvez, aí abrir uma vantagem ainda maior aí contra o Atlético Mineiro. E se Deus quiser, isso acontecerá. E digo mais, cara, mesmo que matematicamente não dê, talvez, pro Corinthians garantir o título brasileiro contra o Atlético na rodada, a 33ª rodada, o Corinthians, ele pode já abrir uma diferença aí gritante, cara, como jamais se viu no campeonato de pontos corridos. O Corinthians, ele tem a chance de quebrar todos os recordes nesse campeonato de pontos corridos. Com certeza, mano. Não vê no Atlético, assim. O Atlético, ele deu umas vaciladas aí, mas... Porque vai pegar a Ponte em casa, mas eu acho que ele não ganha na Ponte. Galo maravilhoso. Agora, vendo o nosso lado aí, eu acho que a gente... 3-0 no Flamengo, tranquilo. Ah, eu também acho, cara. O Corinthians, ele conseguiu vencer bem no Maracanã, jogando na Arena, possivelmente vai ter a mesma chance de fazer isso, né, cara? Vamos ver. Ó, o Flamengo tá fraco, né, mano? O time também tá sólido, o time tá consistente. Você vê um time assim, ó, toca a bola, não tem desespero. Se toma um gol, ninguém tá desesperado. Tranquilo. É só contar os dias aí, gelar a cerveja pra... gelar Itaipava aí pra tomar no título. Ah, isso sim, é moral, hein? Eu vou te falar, o... Isso eu já ouvi da boca de alguns jogadores lá do Corinthians. É incrível como o Tite, cara, ele não deixa a galera meter salto alto, nada. Ele verdade, não deixa. Porque eu não treino no São Paulo, tu sabe disso. Oi? Eu não treino no São Paulo. Continua com a sua explanação. Mas, ô Benja, eu concordo que o Tite tem um mérito gigantesco. Mas eu acho que também existe um mérito muito grande, cara, na direção do Corinthians, na contratação dos jogadores, sabe? Porque assim, quando o jogador é mala, meu amigo, você pode ser o técnico que for, bicho. Quando a alma do nego... É verdade. Quando o nego não tem alma, é cara... É perna. Quando o cara não tem alma, é complicado, Benja. Você pode colocar Jesus pra treinar o nego, bicho. Sombra, o Corinthians... Passou muito jogador assim no Corinthians, hein? Passou muito e tem muito também. Acontece, muito não, mas tem. Acontece que aí eu vou defender o Tite, que é mérito do cara. Não, eu não disse que não é. Então, mas tem jogador mala? Você fala, lógico que tem. É impossível. É impossível você ter um elenco com 22, 25 caras que não tem os malas lá. Só que aí acho que entra o mérito do Tite, cara. Outro dia um jogador me contou uma história fora do ar, é um negócio tão legal, cara. O Tite, às vezes, ele passa o negócio... Passa não, ele parece um cara puro no meio do futebol. Ele é puro. Tem coisa, um cara me contou um dia um negócio que o cara falou assim, o Tite falou, pô, não, tá certo isso aí, não. O Tite tem um semblante de santo, cara. É verdade, não. Começou aí, vai. Claro que tem. Pra mim não serve. Mas ele tem até uma certa pureza, que é engraçado isso, cara. Tu sabe que um dia eu tava brigando com um jogador, né? Aí eu não acho. Deixa eu só contar essa história pra ti. Pureza, pureza. Eu tava brigando. Não, ninguém é puro. Eu tava brigando com um jogador no campo. Não falei que é. O Benjamin, deixa eu contar. Que nem o mano falou, ele é santo. Eu falei, santo não é. Eu tava brigando com um jogador no campo. Infelizmente, eu tive que xingar ele do pior palavrão. É mesmo? Eu falei, seu boboca. Fiquei dois dias. Aí fez o curso de ofensas de Caio Ribeiro. E fiquei dois dias sem dormir por isso. Ô, Xandão, um abraço pra você. E você não tem nada a ver com a história, mas quem vai pra final da Copa do Brasil? Olha, eu acredito que o Santos vá na final com o Fluminense. Santos e Flu? Santos e Flu. Tá, e quem vai ser o campeão? Fluminense campeão. Não, nada contra. De jeito maneira. Imagina, imparcial, igual o Domênico. Tô vendo. Eu acho que a quarta vaga é da Ponte Preta. Oh, só uma coisinha. Tá, eu queria procurar aqui na programação. Que horas o Corinthians joga hoje mesmo? Não tem. Está priorizando o campeonato no domingo, seu mané. Então fica quietinho aí. Ó, vai assistir Perdido em Marte, que é bom, viu? Campeão brasileiro, seu trouxa. Xandão. Xandão, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Fala, mano. Faz merchan. Mano, só a linha Bozano lhe garante um barbear fenomenal. Não, mudou, velho. É aí, só Bozano, tá, tem o jeito de garoto. O jeito de garante garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, mano, isso aí. É o kit Bozano e um par de convites pra Kidzania, tá bom? Aí sim, hein, mano. Valeu, velho. Domênico. Valeu. Domênico foi fazer o número. Ah, tá aí. Então, fazer manda um abraço aí pra todo mundo. Valeu. Obrigado, mano. Valeu. Obrigado, meu velho. Esse é o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Agora o segundo. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô? Alô? Oi, Dudu? Opa, quem fala? É Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, vocês? Melhor agora. Patrícia do quem? É Patrícia Soriano Honda Martins. Um abraço pra galera do consórcio Honda. É, olha aí. E quantos anos você tem, Patrícia? Eu tenho 27. RG. 2,7 hoje, hein? Hoje? Hoje não, mas você sabe que. Novela mais curta hoje. Eu dormi e fiquei soriando que o jogo hoje ia ser. Pô, RG. Mas você sonhou, RG, mesmo? Sonhei. O que você sonhava no Morumbi? Que a floresta tá triste hoje. Floresta triste? Pô, vamos falar com essa gostosa aí. Cuidado. Respeita que o oceano pode secar. Eu não tô falando nada de jogo, eu falei do meu sonho. Eu também. O que eu sonhei. Você anda sonhando, eu também. Não, você achou que eu tava falando do jogo. Não sei, não, eu tava falando de sonho também. Ah, é verdade, bom. O cinismo dos dois. Quem cantava isso, Domingo? Sonhos de uma noite de verão. É Milton Guedes. É boa música. É isso? E qual que é o bairro? Não, é Pirituba. Zona Oeste. Puxa, irmão. Ah, rápido, Azedão seco. Oi. Placar pra hoje, São Paulo e Santos, Azedão. Olha, esse é um jogo difícil, São Paulo aí, é outro, vira chavinha, como dizem. 5-0 Santos. Ela vai perder um pênalti, Ricardo Oliveira gosta de perder pênalti. Ô, Azedão, placar pra Fluminense e Palmeiras. Ah, eu acho que uns 3-0 Fluminense. Tô dando o quê, porquinho? Você tá olhando alguém? Não posso dar opinião. Tá me encarando? Tá bom, 4-1, vai. É o teu pai. Você acha que de novo vai acontecer sorte do Fred perder pênalti, do Bairro fazer gol? Vai fazer um gol fora de casa, 4-1. Ó, Gustavo Scarpa vai fazer 3. Cuida do teu time aí, não olha dos outros, não. Eu não tenho time, não. Nem sim. É jornalismo? Ah, evidente. Evidente. Patrícia, qual que é o time que você torce? Eu sou corintiana, Dudu. Boa, boa. Que momento, hein? Ô, Azedão, só faz de novo o ar, como que é? É um trouxa. Ô, Patrícia. Oi, mano. A estatística mostra que o Corinthians ele tem 99% de chances de se tornar o campeão brasileiro. Você acha que algo ainda pode ocorrer para impedir esse título do Corinthians? Ou o Corinthians já tá, na sua opinião, aí, com a taça na mão? Eu acho que perder um título desse seria a pior coisa que acontecesse com o Corinthians na história dele. A gente tá com uma mão na taça, com certeza. Só depende da gente. Isso é coisa boa. Não depende de ninguém, só depende 100% do Corinthians. Uma. Se o Corinthians fizer um bom trabalho, com certeza, aí acho que na rodada com o São Paulo a gente já consegue se consagrar campeão. Mas, ô Patrícia, agora eu acho que não tá com uma mão na taça, não. Eu acho que tá com duas. Eu vou dizer um negócio pra você, independentemente dos pontos, se você tivesse pelo menos uns dois, três times aí, jogando igual o Corinthians está jogando, até com a diferença de pontos, eu falaria que é melhor esperar. Uhum. Mas vou te falar, o time do Atlético é muito bom, mas o time do Atlético é mais instável que o time do Corinthians. E o time do Grêmio também. Por isso, independentemente da pontuação dos 8 pontos, eu vou te falar, eu acho que depois dessa rodada desse fim de semana, o Corinthians é sim o atual campeão brasileiro desse ano. Vou te fazer uma pergunta pra Patrícia. Por exemplo, eu também acho que o Corinthians já é o campeão, a situação é óbvia. Mas é, se por um acaso dos acasos, num milagre, perde. Ah, que beleza. Seria tão ridículo quanto ser rebaixado? Eu acho que sim. Não. Não sei, acho que tanto quanto o rebaixamento não, porque o rebaixamento ele vem de uma campanha inteira, de um ano todo aí ruim, né? Mas vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Diga assim, aquele efeito de tristeza. Não, eu acho que seria a maior frustração da história do Corinthians. Vergonha não, mas frustração, mas, com certeza. Frustração. Mas eu, honestamente, não acredito nisso. Ô, Patrícia. E pode até perder, viu, mano? Sim. Pode até perder. Há um jogo não, pode até o perder, final do campeonato. Tem que ganhar o bagulho. Não, eu tô falando assim, mesmo se o Corinthians perder um jogo e tal, eu continuo achando que não muda nada. Agora, mano, se tem um jeito do Atlético que gosta de ganhar título, é assim, né? Esse negócio de eu acredito, hein? Não, falando a verdade. Porque eles fazem isso, não é negócio de mata-mata, mano. Agora, seria a primeira vez num pontos corridos. O velho não dá que mais. Com 8 pontos, é mais. Mas se acontecer, não, tem. Não, se acontecer, sensacional. Não, é, o estádio deles ia mudar o nome pra eu acredito, né? Porque eu acho que o Flamengo foi campeão com essa distância aí. Ô, Patrícia. Nessa altura. Mas não era o Corinthians, não era o Corinthians que estava liderando o campeonato. Também era o Palmeiras, não era o Corinthians. O negócio é o seguinte, com relação aí ao Guerreiro. Eu recebo aí alguns tweets aí de internautas falando, mano, você tá louco, temos que xingar o Guerreiro, temos que ofendê-lo, temos que mostrar a força da Fiel, enfim. Eu particularmente acho que esse é um comportamento que a torcida do Corinthians não deveria ter. Eu não quero aqui pautar ninguém, nem pra elogiar, nem pra criticar, mas o meu sentimento com relação ao Guerreiro hoje é de indiferença. Ele tá num outro clube, tá certo? Vou me preocupar muito mais em gritar em prol do Corinthians e comemorar o possível título brasileiro do que ficar ofendendo um jogador ou tentando aplaudir um jogador que tá em outro clube. Qual que é seu sentimento com relação a esse jogador aí, o Guerreiro? Olha, eu sou muito grata ao Guerreiro. Eu acho que 2012 pra mim foi um ano emblemático como corintiana, inesquecível. Só que assim, eu acho assim, no fundo, eu tenho até pena, porque eu acho que dinheiro nenhum, salário nenhum que ele tá ganhando no Flamengo, poderia pagar esse gosto dele ter novamente um título com o Corinthians, se consagrar novamente com o Tite. Ele poderia colocar, o nome dele já tá entre o hall ali dos inesquecíveis, mas ele poderia estar mais acima se ele tivesse continuado hoje junto com o Tite, junto com a equipe e conquistando esse título junto. Então, eu acho que ele vai entrar domingo lá, não sei se jogando, não sei se no banco, mas quando ele entrar, ele vai sentir uma frustração muito grande que dinheiro nenhum vai pagar pra ele. Então, assim, obrigado, valeu, foi bom, mas bola pra frente. Como diz aquela musiquinha que o Benja cantou, acho que foi ontem, o meu Corinthians é maior que ele. Eu concordo com você. Ô, Patrícia, estamos chegando aqui no final do programa. Você gostaria de mandar um beijo pra alguém, um abraço? Quero mandar um beijo pra um amigo meu, ele é São Paulino, que tá escutando agora o rádio, que é o Helder Oliveira, o Dinho. Um beijo, Dinho, a madrinha chama. E só um comentário rapidinho. Meu afilhado. Meu afilhado. Posso um comentário rapidinho. Claro. A mulher do Bai é ciumenta, hein? Ela é, porque se deu uma pedrada no Bai, ela ficou brava com você? Você tentou algo com o Bai e apanhou? Não, eu sigo todos vocês nas redes sociais e fui seguir o Bai no Instagram. Sei. No outro dia veio uma mulher começar a me seguir, né? Eu falei, mas gente, quem que é essa mulher aqui? Quando eu entrei no Instagram, ela era a esposa do Bai. Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado! Puta, que legal! O cara que ferra todo mundo... Aconteceu isso quando? Faz tempo, Patrícia? Faz, acho que foi no ano passado que eu fui seguir ele no Instagram. Esse Bai é um trouxa também, viu? Não, não fala assim. Ele é um trouxa também. Monitorado 24 horas, velho. É, meu irmão. Caraca, velho. Estou cercado por trouxa. Os caras meteram a danar no banco. É a Chris Sister. Ô, Patrícia, um beijo pra você. Um boa beijo, noite. Sombra. Obrigada, viu, por tudo. Um beijão. Valeu. Valeu. Tchau. Continuando com o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Viajou. Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial Dodô. Alô. Ai. Alô. Alô. Alô. Alô, boa noite. Opa, quem fala? É o Gleiriston. Peraí, soletre. Gleiriston. Gleiriston Traus e o Arrasuki. Tá certo. Defendeu o Gleiriston. Como é que é o nome? Vamos lá. Nome devagar. Vou soletrar, pode ser? Vai. Rapidinho? É melhor, já, né? Tá acabando, já é G-L-E-Y-R-I-S-T-O-N. Qual que é a origem do vosso Mota nome? Mota deve estar revoltado nesse momento. Não, mas o segundo é italiano e o terceiro é japonês. Só leva o segundo. É T-R-A-U-S-I. Ah, mas o, nossa, só um negócio. Desengana, fala o bairro. O Landucci falou, ah, o Mota deve estar... Você perguntar, se o cara o falar... Luciano. O Luciano, mas se você Briga. Falar o nome do cara é José Carlos da Silva, o Mota também vai ser, não vai conseguir. Não vai, não, não vai. Vai saber, não vai entender. É a mesma coisa. Impossível. Velho, oi, José. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 29. 2.9, RG. Hoje. Hoje? É, hoje. Não, não, agora complicou, hein, RG. Ô, produção, qual é o nome aí, produção? Gleidson Trauso ou Rassuki? Bola batendo Trauso. Olha, tá com atraso aqui, viu, Domingo? Ah, RG! Sensacional! Tá com atraso, RG. Tá bom. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no bairro dos Pimenta. Ah, Guarulhos. Guarulhos, isso. Mão do céu, boa sorte. E o time, hein, brother? Tem uns... Coringão. Ah, Corinthians, mano, Super Coringão. Aí, boa sorte aí, mano. Ô, amigão. Oi, pode falar. O Corinthians hoje não tá jogando a Copa do Brasil por opção própria, o Corinthians acabou priorizando o Campeonato Brasileiro. Só de boa, só sossegadinho. E focou na conquista do título brasileiro. Tomou nabo isso sim. O Corinthians aí, novamente, no próximo domingo, tem mais uma final de 7 que ainda teremos. Certo. E vai pegar o Flamengo, cara. Assusta esse time do Flamengo ou o Corinthians vai passar o trator? Jamais, a zaga dos caras é muito fraca. E o que o Flamengo podia fazer é... Mano, desculpa, eu tô muito nervoso, velho. Tranquilo, mano, tranquilo. Mano, tô abalado pra caralho. Não, não, Yuri, pode ficar tranquilo. Você já tá loucita, né? Pode falar. Ah, não, fala você, velho. Fala você. Mano, eu tô nervoso, velho. Tô tremendo aqui, as pernas tá morrendo. Não seja calma. Calma, man, respira fundo, velho. Pensa que você vai bater um pênalti, mano. Vai morrer lá. Quem tá mais nervoso? Quem tá mais nervoso? Você ou o periquito? Tentando cachorro aqui, hein? É porque se morrer dá audiência, viu, velho? Acabou pra nós. Olha o que nós representamos pros ouvintes, mano. E o Benjamin ainda fica ironizando aí. Amigo. O cara que às vezes não tem o pé, às vezes o cara não tem o olho, o Benjamin fica tirando o ombro. Otário. Ontem foi uma agulha no palheiro. Vou saber que ele tinha um problema no pé. Não. Eu nunca falo aqui, não fui falar. É que você é sensitivo, você gosta de brincar com o problema dos outros, mano. Igual o dia que você rodou o ceguinho na Paulista. Jamais fez isso. Relaxou, amigo? Você, vou dizer, hein? Relaxou, amigo? Relaxei, deu uma acalmada. Tá mais tranquilo aí? Sabe o que é bom pra relaxar, velho? Jamais vou deixar você perto da minha mãe. Olha, véio. Chupeta é bom. Você foi lá na chupeta de direito. Você tirou o andador dela, velho. Uma madeira. Achei que você falou que eu respeito a madeira. Para de atentar o cachorro, velho. Amigo, estamos acabando o programa aí. Posso fazer os merchan aí? Pode, velho. Se eu lembrar. É só a linha Bozano, tem um jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, mano, você quer um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzani. Tem a da Ola ainda ou não? O kit marreta acabou da Ola, mano, mas tá chegando mais aí. Então tá certo, é isso mesmo. Desculpa, velho, tô muito apreensivo aqui. Mas nervoso. Por enquanto não fecunde ninguém, tá bom, mano? Eu escuto vocês tá sempre aí e já a gente fica planejando, fazendo um rascunho pra falar com vocês, aí na hora que já chega, mano, dá um branco, já fica nervoso, já gela, já. Acontece. Não, esquenta não, mano, esquenta não. Tá bom? Não, me desculpa aí, alguma coisa. Imagina, mano. Desculpa pelo Benjamin. Isso. Obrigado pela audiência, viu, parceiro? Valeu pela audiência. Valeu, tamo junto, mano. Esse foi o momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. O Jeová já foi pro Morumbi, mas foi bem pessimista, viu, RG? Jamais. Acredita numa vitória do Tricolor, mas ele vai para empurrar o Santos. 2-0 hoje para nós e tá sossegado. Estádio 97 também no oferecimento de Itaipava. E você, é 100% apaixonado por futebol? Então você é 100% Itaipava. Fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas para você. Quem sabe você não é surpreendido também, hã? Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ô, Narigudo, fala aí da Esser, Narigudo. Fala da Esser. Você viu que o Vitor Afonso te falou aí, né, Benjamin? Comédia. Suas brincadeiras idiotas me geram, você faz. Me geram sempre inimizades. Olha só, amigo. Conto depois fora do ar. Domênico Gato, ele é um otário. Você quer conforto e lazer completo no bairro que você já gosta de morar? Opa, nós. É essa que você quer, Dodô? Claro. Olha, o Le Village da Esser tem apartamentos de 59 metros quadrados, com dois dormitórios e uma suíte na Casa Verde. Aí sim. Um dos bairros mais tradicionais e acolhedores de São Paulo. São mais de... É as brincadeiras idiotas dele, Sombra. São mais de 4 mil metros quadrados de terreno, com tudo pra você viver bem. Piscinas com solar, redário, quadra, fitness, pet place e espaço gourmet. É um novo jeito de morar ou investir... Com todo o charme da sua querida Casa Verde, Dodozito. E a tradição da marca Esser garante a melhor negociação e conta com mais de 92% de clientes satisfeitos. Então, se você quer a novidade mais charmosa e bem localizada da região, é Esser que você quer. É Esser que eu quero, amigo. É isso aí. Vem visitar lá o showroom. Vá visitar o showroom na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1735. Pô, ligue agora mesmo, pode ligar, tem gente pra te atender lá. 3951-3888. Olha, a dona Jamile mandou um WhatsApp aqui agora. Benjinha. Mandou? Benjinha, esse Le Village da Esser é maravilhoso. Ah, tá louca pra mudar pra lá. Dona Jamile, vai lá, vai lá. Liga agora, dona Jamile. 3951-3888. Repita. E fale com o consultor Esser. É ser construído com valor. Um abraço pro Rafa Horn. Rafa Horn mandou um WhatsApp. Fala pro escroto que já estou no Morumbi. Ele vem? Ah, o Motinha já não, foi. Não, não, foi pra você. Ele não gosta de você. Ah, é? Não gosta nem um pouco? Então tá bom. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda, promoção chegou a sua vez, consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Itaipava, seja bem-vinda, Itaipava. E você, é 100% apaixonado por futebol? Então você é 100% Itaipava. Fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas para você. Quem sabe você não é surpreendido também, hã? Muito bem, RG. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas? O Portuga não foi porque já foi embora. Foi a Patrícia Ronda. Patrícia Ronda ganhou com apoio da fitcamisetas.com.br. E todos que ligaram ganharam os bonés do Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia. Deixa o seu palpite, velho. Santos e São Paulo, velho. 2-0, Peixe. Muito bem, eu vou deixar o meu palpite. 3-1, São Paulo. Ah, agora você reviu seus conceitos? Não. Modinha. Como reviu conceitos? Aí, tá vendo? Foi só entrar na mente do cara no começo do programa. Não. O cara já peidou na farofa, Benjamin. Falou, até amanhã, tchau. Fala, Benja. Que meu palpite é 3-1, Santos. 3-1, Santos. E Fluminense e Palmeiras? Eu acho que dá 1-1. 1-1. Tá bom. Domênico Gato... 2-1, Palmeiras. 2-1, Palmeiras. E São Paulo e Santos? 1-1. 1-1, perfeito. Eu também vou de 1-1 com o Palmeiras, mano. Nossa, como você embala o meu, né? Como ninguém acerta nada, nenhum desses resultados vai dar. Pior que... Nada disso vai acontecer. Ah, mas nem precisa. Depois dessa última ligação dessa Patrícia, valeu. É tetra! É tetra! E ó, só mandar um abraço aqui pro Vitor Afonso aí. Não liga não, Vitão. Tamo junto. Estádio 97 volta amanhã às 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente, até amanhã. Valeu.

Night Sessions. Sessions. Sessions. Hey.